6 hoje, quinta-feira. Aqui o futuro é todo dia. E a gente faz diferente. Faz juntos. Faz diferença. Conteúdo que informa, diverte, emociona, presta serviços e transforma vidas. A gente vai aonde ninguém vai. Briga por você. Você está ouvindo a Rádio Nova Morada. 84,3 MHz. A Rádio Nova Morada. Uma emissora do Grupo Roberto Montoro. São Paulo, Brasil. Seja bem-vindo. Quem que vai para La Paz? Um elemento, um indivíduo. Tá, mas daí ele não volta de lá, ele vai passar mal lá. E eu vou te mandar, mandar pro cemitério João 23. Não. Porque esse Kenny é o nome, né? Esse Kenny é tão forte que se ele vai para La Paz, ele aguenta lá sem ter nada. Viu? É forte esse bicho aí. Viu? Tem que ser, esse cara aí tem que ser. Sabe o que tem que ser? Propagandista de uma funerária. Porque ele só fala em mortos. Ele só fala em mortos. É ele que é o obituário do programa. Não, mas ele só fala em mortos. É, sim. Para fechar, daí amanhã estará conosco. Não sabe o que é vitória? Para exorcizar qualquer tipo de situação. Amanhã o nosso convidado é o Padre Leandro, né, que já esteve conosco aqui, coloradaço, super vermelho, defensor árduo e corneteiro do Grêmio. Porque o Padre Leandro me manda. Vamos rezar uma Ave Maria. Vamos rezar junto. Isso aí eu acho legal. Porque você me convidava, Dalbisol, eu lembro muito bem dos duplos, eu era convidado, vinha como convidado, isento, vinha dois colorados, isso. Dois gremistas e sempre um jornalista isento. Isso fez até seus convites e meu aceite, né, que a Marjana me convidasse para trabalhar na rádio. Perfeito. Então você é meu padrinho e a isenção é tudo ainda. É verdade. É por isso, Ítalo, que quando tu vinha aqui diariamente ao programa, participar do programa aqui, tu dá carona pro Dalbisol, levar até o centro, lembra? Ali na Riachuelo. Ali na Riachuelo. Pra ti, não. Mal agradecido. Não, tu dá carona pra mim também. Mas quem descia primeiro era o Dalpisol. Ah, sim, nós deixávamos ele ali na travessa, né? E aí eu ficava. E aí ficávamos conversando ali. Sim. Eu ia embora, o Kenny. Não, vamos conversar mais, então. Vamos conversar mais. Não, Kenny, agora eu vou aí. Não, e nós ficávamos. Meu braço, craque, hein? Não, e nós ficávamos olhando o Dalpisol caminhando em direção aí ao restaurante. Isso aí é meio brabo, né? O restaurante aí, almoçava. Se tu insistir com essas brincadeiras, eu vou falar, a dona Tânia tá ouvindo onde é que tu ia. Quando ele te largava ali. Olha, tu ia aí, lá, e é ia verdade, lá pro inferninho lá. Ia lá pro inferninho. Fogo do inferno. Pro fogo do inferno. Grande Rush, meu ídolo. Diz pro Kenny que ainda tenho que marcar uma palestra dele para meus alunos de literatura em Caxias do Sul. Kenny é meu ídolo. Felipe de Souza, colorado de Caxias do Sul. Felipe de Souza, um grande abraço. Naquela marca e nós iremos aí, viu, Felipe? Ele me dizia sempre o que ia viver melhor. Naquela mesa ele contava história. Volta, véi! Que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa aí, ó, vai quebrar, ele vai pagar juntava a porta. Gente, e contava contente o que fez de manhã. E nos teus olhos era tanto brilho que mais que seu filho. E eu fiquei seu fã. Aê! Pô, e Dia dos Pais, uma homenagem antecipada pro Dia dos Pais. Boa, boa. Nota aí, Ítalo Gal, pra ele, Roberto Patumori. 10! Nota 10! 10, muito bem. Cuidado aí, Pato, com esse perigoso aí. Ô, Nicolas, afasta aí, né? Não deixa dar confusão aí. Sabe como é que é, né? É isso aí, valeu, Júlio. Não tem como afastar, ele tá me esperando ali, ó. Como é que é? Ele tá me esperando, ele não vai se afastar. Barbaridade. Meu, ó. Ítalo, que tu te livrou de boa. Carona? Aí, coitado do Júlio. Mano Tins, chegando. Ah, tá aí também? Que legal. É isso aí. Tchau, gente, tchau. Ítalo volta às 6 da tarde aqui, chegando Dixon Ricardo. Valeu. Grande Dixon, pra substituir, fazer o troca-troca ali com o Moscope. E a minha direita aí, a dupla de peso da reportagem, né, da Rádio Grenal. É isso aí, tô enchendo a bola de vocês. Eu volto amanhã, a partir das 8. Tchau. E aí? Ah, tomei um fogo de vinho. Quem está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio Internacional, é Jean Soares. Rádio Grenal. Rádio Grenal, dupla em debate, prorrogação. Boa tarde, 1:03, no ar o Duplo em Debate, prorrogação, edição desta quinta-feira, 10 de agosto de 2023, 24 graus a temperatura em Porto Alegre. Aliás, que bela quinta-feira, né? Não tem inverno em 2023, tem temperatura agradável, temperatura alta. Vamos juntos a partir de agora seguir com o debate aqui na Rádio Grenal, comigo Gê Soares, com Nicolas Córdova, com Bruna Bischecker, com Manu Chendes. E é claro, contando com a sua participação, já estamos em imagens lá no YouTube, Rádio Grenal barra, lá no YouTube, coloca Rádio Grenal, faz a sua inscrição, já curte ali, deixa o like, a gente agradece mais de 110 mil inscritos no YouTube, aliás, com grandes números nas nossas jornadas, nos nossos programas, enfim, nos nossos conteúdos. Muito obrigado para você que nos acompanha além do 95.9, nos aplicativos, no site, em diversas plataformas também lá no YouTube, já com imagens do nosso estúdio, para a gente seguir debatendo a dupla Grenal. O Internacional, após a classificação, aliás, esse programa não acreditava na classificação do Inter, e o Inter conseguiu a classificação diante do River Plate, agora aguarda as datas, né? O Colorado já sabe o seu adversário, vai para a altitude encarar o Bolívar em La Paz, e o jogo decisivo será mais uma vez no estádio Beira-Rio. E hoje teremos os últimos classificados das quartas da Libertadores. Tem Flamengo enfrentando o Olímpia, esse jogo interessa o Internacional, porque Olímpia passando, o Inter passando pelo Bolívar pode decidir também a semifinal no Beira-Rio. Tendo Fla-Flu, aí é o... Na verdade, é o contrário. O Olímpia passando, o Inter vai decidir fora de casa. E o Fluminense passando, tendo o clássico Fla-Flu, aí sim o Inter decide no Beira-Rio a semifinal da Copa Libertadores da América. O Colorado joga sábado às 9 contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Deve ter força máxima. O Inter retomou as atividades hoje, né, com o seu elenco principal. E a gente projeta daqui a pouco o que Eduardo Cudê deve colocar a campo no sábado. Jogo pré-balada, né? 9 da noite no Rio de Janeiro. Lá estará Bruno Abichecker. Do outro lado tem o Grêmio, que treina tarde. Ontem o técnico Renato Portaluppi realizou mais uma atividade. Domingo, 4 da tarde, o Grêmio fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro contra Fluminense, precisando vencer, né? O Grêmio vem aí de resultados ruins, de atuações ruins também, e a gente vai projetar o Tricolor, que pode ter alguns reforços para o jogo de domingo, quem sabe Cristaldo, quem sabe PP, Jeromel, enfim. A gente vai projetar tudo isso a partir de agora, sempre contando com a tua audiência. 51999194808 no WhatsApp e também lá no YouTube, deixando a sua mensagem. Bruna Bischecker, Nicolas Córdova, Manu Chendes, começar pela nossa esquerda aqui. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Tudo bem, Jean. Muito boa tarde a você. Boa tarde a toda a audiência da Rádio Grenal. Uma semana de gaúchos contra cariocas nesse fim de torcendo, né, para nossa hegemonia, para que a gente possa garantir 6 pontos na tabela de classificação e aí sim diminuir a vantagem do Botafogo para o restante dos outros times do Campeonato Brasileiro. Manu Chendes, para a gente tirar a roda, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meu irmão. Tudo certo? Tudo certo. Feliz da vida com o meu Inter, né? Muito ainda mais. Comemorando? muito mais com o ambiente, com essa virada de chave, as contratações do Inter para o segundo semestre trouxeram o que estava faltando desde o começo do ano, que eu estava dizendo, poder de indignação, o cara que cobra e tudo que aconteceu no jogo contra o Corinthians não serviu para fechar o vestiário. Serviu para dar o poder de indignação para o torcedor colorado. O torcedor colorado fez a sua parte. O vestiário está fechado. Eu até estava vendo, Córdoba, imagens na ESPN Latina, depois da desclassificação do Nacional e, consequentemente, classificação do Boca. Imagens do vestiário do Inter antes e pós-jogo. Assim. Então, cara, tá tudo bem, tá tudo certo. E justamente esse poder de indignação tá florescendo ali dentro. E a torcida foi tolerante, a torcida entendeu isso. E, pô, muita gente dizia, bah, o Inter pegou uma fase barbada, bah, o Nacional não existe. Pô, o grande Boca foi lá e foi exatamente o mesmo jogo. Foi igual ao jogo no Beira-Rio. Um jogo onde o Boca foi melhor, obviamente, teve volume de jogo, e o Nacional foi lá e empatou. Daí, no final, tomou o segundo gol, continua um time frio. Então, assim, cara, é muita tese, é muita teoria. Futebol é dentro de campo, futebol e cada vez está mais nivelado o futebol. Então, esse algo a mais, esse fator de indignação, e a torcida tem que fazer o seu papel. E acho que o Inter tem que aprender justamente com os erros que teve no ano de 2023, e entender, sim, que não ganhou nada, mas que esse fechamento de vestiário, torcida, isso é fundamental. Então, com um pezinho no chão, o Inter, sim, vai ter o jogo... Hoje, o jogo Olímpia e Flamengo é muito importante para o Inter, por dois motivos, né? Para o Flamengo não vir de sangue doce contra o Grêmio, então o estado está dividido. O Colorado vai torcer para o Olímpia, obviamente, e o gremista vai torcer para o Flamengo. Por quê? Porque aí, e a toca? Ah, mas entre a toca do Olímpio e o Flamengo, né, Nicos? Não tem nem graça essa aí, até a turma da quinta série aqui da Rádio Responde, né? Nicolas Córdova, que veio sem casaco hoje, tudo bem? Não, vim com casaco representando o maior do estado, levantar aqui pra live. Tudo bem, 30 tudo... graus em Porto Alegre. Meu depoimento polêmico vai pras redes agora. São uns canos, né, cara? Né? Começar dizendo que... Né? Pessoal das lives e redes sociais. Emocionei-me com o vídeo de Manu Chang chorando após a classificação do Inter também, porque aquilo ali fechado, né, cara? Representa... Com o resultado ou com o vídeo? Com o vídeo, porque aquilo ali representa o que realmente é o futebol, né? Que é uma paixão incontrolável que não tem roteiro pronto. Obrigado. Querido. O roteiro se dá conforme vai se dando dentro de campo. Futebol é um retrato da vida, Gê Soares, que a gente não e sabe o que esperar. É muito mestre também, né, cara? Bah, muito bom, muito craque. Bom link. Bom link. Depois eu vou pegar esse teu link aí, pode seguir. Tá, fica com o meu link. Acreditei eu que o Inter não passaria de fase e queimei a língua com a não sei se gigantesca, existe essa palavra, mas com o tamanho do Esporte Clube Internacional. Com a magnitude do Esporte Clube Internacional. Nunca duvidem do Inter. Eu aprendi isso com o jogo que teve a presença de mais de 50 mil corações e vozes cantando em prol de um único propósito, que era o Inter. Então a torcida teve participação fundamental desde a concentração, ruas de fogo e dentro do estádio também cantando o tempo inteiro em prol do Esporte Clube Internacional. Então, parabéns ao Inter e parabéns à torcida aí pela classificação. Foi enorme o que fez o Esporte Clube Internacional na terça-feira. Foi um jogo diferente, né? E por vez aqui a gente dá a nossa opinião, passa, não passa, mas a nossa torcida é que a dupla Grenal passe. Olha o evento que nós tivemos na quarta-feira em Porto Alegre e não envolve só o futebol, envolve as pessoas que trabalham no entorno, é o transporte coletivo, é o trânsito, é o pessoal que trabalha ali com o comércio. Enfim, o que girou a economia na quarta-feira em Porto Alegre com argentinos também aqui, além do evento, além de toda a festa, além de nós termos mais dois jogos importantes para o Inter na Libertadores, na quarta-feira tem o Grêmio na Copa do Brasil. Então, às vezes eu fico irritado porque aqui nada presta, né? É só Palmeiras, é só Flamengo, é os times do Rio, São Paulo. A gente tem que ser mais bairrista, né? Se não é na qualidade, se Inter e Grêmio não tem folha de Flamengo e de Palmeiras, é na superação, é na força da torcida, que a torcida do Inter fez na quarta-feira, batendo recorde de público, de renda, incentivando. E gostei do depoimento ontem do Mano Chendes do programa, principalmente na questão do Depena. que ele tem tudo para virar o capítulo depois da eliminação pro América, né? Que a bola bate nos dois pés antes de entrar no pênalti. E aí ele teve a oportunidade e acabou errando. E a torcida foi lá e aplaudiu. Isso é espetacular. Foi abraçado pelos líderes do elenco também, né? Isso é muito espetacular. Importante. Então, quando ele foi expulso contra o Corinthians... Tá? Porque e a fase dele não é boa, né? Quando ele foi expulso pro Corinthians, e foi isso que eu vi ali, que o vestiário estava fechado, sabe? Por isso que eu disse, cara, não tem crise nenhuma isso aí, entendeu? Isso aí é tese, sabe? Quando ele é expulso, fazia horas que eu não via isso. Olha, não sei se todos, mas no mínimo uns 10 jogadores se levantaram do banco de reservas para consolar o cara. O cara fez um belo 2022, não está bem 2023, tem problemas extra-campos, eu não sei quais são os problemas, eu sei que existe um zoom em termos problema disso. Problema familiar, sabe? Né, exato, como assim como o Tyson e atrapalha. Teve. E cara, só que antes mesmo do jogo, o que, que eu estava dizendo? Cara, se o Depena for escalado, a torcida tem que fechar com ele. E foi que eu fez. Era o cara que mais criticava o Coudet. Sabe? Eu sou um crítico ferrenho dessa direção. Eu critiquei a preparação física do Inter e disse, pô, vão ter que se curvar o Flávio de Oliveira, que é um cara que pulou da barca. Isso é ruim, etc. E o mesmo mas vale pro Eduardo Coudet. Exato, sim, óbvio. Mas no momento que o Flávio de Oliveira chegou, o meu preparador físico. É o Inter, eu tenho que tudo. Ver o copo cheio no momento que o Coudet chegou. Não pelas pessoas. Por mais que eu tenha criticado, pô, eu quero que ele seja campeão do mundo, claro. Cara. Sabe? Então e eu acho que esse é o sentimento da maioria dos comunicadores da rádio também, no sentido de os próprios isentos, porque fica muito aquela coisa assim, é rádio não, é rádio gregueira. Ah, o cara torce pra isso, o cara torce pra aquilo. Meu Deus, é tipo assim, pergunta pro Bruno Abschecker, tu quer ir pra La Paz? Conhece La Paz? Não, ainda não. Tu quer conhecer La Paz ou tu quer ir pra Curumim? Poderia ser Curitiba, né? Mas o Atlético não ajudou. Não, mas é que a Arena Baixada é o estádio que a Rádio Grenal já foi. É, pra Tito, pra ti, mas assim, o Bruno já tem dificuldade caminhando aqui na orla, que passa mal. Tem um brother meu lá que tem uma encomenda pra te entregar, calma. Só que não pode abrir, tá? Não, e tem uma questão também, tem que ficar longe do au-au, né? Lá é só a folha que dá pra brincar, só mastigar a folha. Tu acha que com esse teu físico aí, tu passaria bem em La Paz? Porque aqui no joguinho dá 5 minutos já não corre mais. Não. Eu tô numa boa fase, já tive pior. Estou numa boa fase, mas vamos lá, tem 2 semanas de preparação, fazer exercício de respiração com a fono ali, dar uma treinada para aguentar o tranco da altitude que ficou melhor pro Inter, né? É punk, né? Muito melhor. É punk a altitude lá. E a estratégia do Inter vai ser... Chega na hora, né? Vai ser arriscadinha, mas ok. 2 dias antes, é isso? Vai para Santa Cruz e La Sierra e no dia da partida viaja para La Paz. Já vai estar na Bolívia, fora da altitude, e depois, no dia da partida, viaja 1h30 de avião para encarar os 3.600 metros. Deve ser terça ou quinta, né? Entre o dia 22 ou 24. Ainda agora, aguarda a definição. Não está tá definido Comebol. Ainda. Não, data não. Comebol ainda não definiu e... E aí vale também o Internacional jogaria pelo Campeonato Brasileiro no dia 21, segunda-feira, contra o Fortaleza. Que também está em competição continental, está nas oitavas de final da Sul-Americana. Então essa partida pode até ser disputada na quinta-feira anterior, ou na sexta, que tem grade da detentora dos direitos de transmissão do campeonato. E aí sim o Inter vai poder viajar no domingo, no próprio sábado, para a partida contra o Fortaleza. Já tem adversário definido, não? Cara, o Fortaleza, eu acho que... Porque tem. Talvez pro Fortaleza ele pegar um argentino ou um uruguaio... Hoje tem mais 3 jogos, até, né? Bom ele já... E se for fora, sim. Até bom ele já ficar aqui ou por Porto Alegre, etc. Sim. E já não atravessar o Brasil novamente, né? Pro Nordeste novamente. Agora, essa estratégia do Inter, ela... Eu acho assim, ó, não tem 10 dias... para te adaptar à altitude, e uma das piores altitudes da América Latina, né, das capitais, assim, que é La Paz. Mas eu acho que muito mais do que a estratégia da altitude, a estratégia do primeiro tempo do Inter é fundamental. Segurar, né? O Inter ele tem que amorcegar o jogo, sabe? E aí entra a experiência do Rocher, aí entra a experiência do Arangues, aí entra os que hablam espanhol para dar esse tipo de, sei lá, de postura argentina fora de casa. É próprio Cudiones. É isso aí. Não, amor, segue o jogo, pá, dá uma deitadinha ali, vamos tocar bola, não vamos sair, vamos jogar mais fechadinho. Que os chinelos fizeram aqui. É o Armani óbvio. era um mais ceradeira braba. Três minutos de jogo, o Armani já tava fazendo. Pelo amor de Deus, bem feito. E outra coisa, né? Eles... O futebol americano é isso. E, não, e outra, contra brasileiro eles fazem mais isso, sabe por quê, Nicolas? Porque eles sabem que irrita o torcedor. O torcedor é muito menos tolerante do que lá. Lá o torcedor sabe o seu papel. Não interessa o resultado, não interessa se o time tá bem ou não. Eles cantam o tempo inteiro. O torcedor do River cantou. E o que me chamou a atenção é um estudo antropológico, inclusive, tu ir lá no Monumental de Nunes, porque tu chega assim, ó, primeiro tempo, nós fizemos o gol, nós, o Inter, digo, fizemos o gol na Argentina e teve intervalo. A torcida sentiu, veio o intervalo. Mas começa o segundo tempo, o River toma conta do meio campo e engole o Inter, cada defesa do Rocher aumenta a confiança de que vai dar, sabe? Se é a gente, o cara faz a primeira defesa, tudo bem, vai dar. O cara faz a segunda, faz a terceira, o cara já começa a quebrar a cadeira. Diz, hoje não vai dar, esse goleiro desgraçado vai pegar tudo, etc. O Fortaleza pega o vencedor de América Mineiro e Red Bull Bragantino. Então tá em casa. Então ele tá dentro fica no Brasil do, já. Do Brasil. É pegar o Bragantino, né? Só América agora tudo pela coronel. Agora eu acho que isso acaba sendo importante e a torcida do Inter entendeu. E soube jogar Libertadores, soube o tamanho do River, teve paciência. Porque assim, o Inter teve muito volume de jogo no primeiro tempo, mas ele teve poucas chances de gol. E em nenhum momento tu viu o cara aquele que diz, mas o Inter não conclui a gol, etc. Então, foi um dia especial, foi um dia onde a torcida do Inter, e eu até disse isso no Grenal FC ontem, lá logo depois do jogo, é aqueles 50 mil humanos que eu quero torcendo pro Inter. É aquela turma ali que entende e que acho que aprendeu com aquele ambiente. E quando a gente faz isso, a gente tá dando um passo muito importante nesse sentido. E o resto é corneto, o resto faz parte do jogo, então foi muito bem. O Inter não ganhou nada, tem essa coisa do Inter relaxar, mas eu acredito que por todos os tropeços, por toda a novela que foi o ano de 2023, o Inter não pode se dar o luxo de criar um tipo de soberba. Eu não sei se está no site do Inter alguma coisa, depende, pede até para a nossa produção achar. Eu vi essas imagens na TV Argentina do vestiário. São os bastidores. Do pós. Deve estar no Mundo Colorado, é isso, né? Especialmente desse confronto com o River, além do Mundo Colorado, foi disponibilizado no YouTube do Inter. Geralmente os bastidores são só no Mundo Colorado, que é o portal oficial do Inter. Tem vários problemas de acesso ao Mundo Colorado, a gente precisa ressaltar isso, mas especialmente para essa partida no YouTube também, mano. Ótimo, até porque era um momento assim de mostrar que o vestiário estava fechado, que não tinha crise. Acho assim, acho que o Magrão foi espetacular. Todo mundo sabe que o Magrão é um cara sanguíneo. Eu ouvi aqui, mas o Magrão está afastado. Nessas imagens ele está abraçado do lado do Coudet. Então, tem muito significado algumas coisas assim que a gente. Porque hoje o mundo do futebol ele é muito fechado. O departamento profissional ele é muito fechado. Eu sou conselheiro, não tenho informação e não fico buscando informação, até para não ficar enchendo o saco e prejudicando o meu time. Não é esse o meu papel. O meu papel é fazer uma análise do que está acontecendo e ter o feeling, ok? Então, é muito fechado. Por quê? Porque se recorta muito o que fala, se trabalha em cima daquilo, etc. Então já começou assim, porque o Flávio Oliveira está escanteado, o Magrão está escanteado. Eu acho que o Coudet está sendo muito inteligente nesse sentido, porque como ele pegou está trocando o pneu com o carro andando, tu vê que o Flávio de Oliveira está ali do lado dele nos jogos. É um cara que está sempre ali motivando, não sei, nos treinamentos parece que ele não está tão presente assim, que ele não é tão protagonista, Agora com o Eduardo Coudet. Mas ele tá lá no vestiário, ele está junto, mesma coisa o Magrão. E eu acho que isso é importante para o próprio Coudet. Dá para ver que o ambiente não está assim, bah, não, olha só, entrou um cara novo aqui e nos colocou de lado. Não, está todo mundo junto, está todo mundo pensando no Inter. Então, esse ambiente, ele é fundamental. E acho que tudo que aconteceu contra o Corinthians foi o Inter soube fazer do limão uma limonada. E modéstia à parte, eu contribuí, seja lá na Ubra, lá no domingo de noite, logo depois, quando o negócio estava quente, seja segunda e terça, aqui na Rádio Grenal, porque era um momento de me apegar, porque qual foi o meu raciocínio lógico, gurizada? Naquele marasmo que estava o Inter, de perder de 3 para o Grêmio na arena e dar a mãozinha para o jogador, porque está no chão para ele entrar, nada contra, eu acho que assim... Cara, gentileza gera gentileza. Eu sou um cara extremamente gentil. Mas o futebol tem horas que tu tem que ter poder de indignação. Então, aquele marasmo do Inter provavelmente nos fadaria o fracasso. Então, o que aconteceu... Era um time apático, né? Exatamente. O que aconteceu com o Valência... O lado bom do empurrão de Valência, exato, em Magrão. O que aconteceu com o Valência, é óbvio que está errado. Mas como o Inter vai transformar aquilo... E assim, aí eu até brinquei com o Edu, eu disse assim, a imprensa ajudou a porque se eu sou da diretoria, o que eu faço? Eu faço um corte, estão dizendo aqui, estão dizendo que tem crise, estão dizendo que tu já veio aqui, que tu mal chegou, que tu só veio pegar dinheiro, etc, etc, etc. Mostra para os caras, dá o poder de indignação para eles. E a torcida se sentiu indignada. Então, acho que o Inter soube do limão fazer uma limonada, está crescendo na hora certa. Trouxe um goleiro frio, um goleiro que sabe se colocar, um cara que é líder, dá para ver nessas imagens do YouTube. E tem cancha, né? Não treme. É assim, ó, o John é um baita de um goleiro, tá? Só que um goleiro que comemora uma Copa do Mundo porque faz uma grande defesa, o que vai acontecer quando ele tomar um peru? É. Ele vai sentir? É natural, se tu comemora, sim, tanto porque tu tá em formação, tu tá evoluindo, tu tá construindo a tua carreira. Se o Rocher tomar um peru, se o Rocher errar o pênalti que ele errou, ele vai continuar sendo capitão, ele vai continuar sendo titular da seleção uruguaia. Essa é a diferença. Então, o Inter tem. O Arangues é um cara que me surpreendeu muito, porque todo mundo sabia que o Arangues tem qualidade com a bola no pé, mas eu não esperava que ele fosse correr o que ele está correndo. Não esperava que ele pudesse ser segundo goleiro. E o Inter soube dosar, porque quanto tempo... Ah, e aí o Arangues não vai jogar e soube colocar pelo menos na hora certa, né? Para não estourar, jogador de idade. O Arangues chega Porto Alegre com uma lesão na panturrilha ainda a ser tratada. Depois, já com essa lesão tratada, ele tem uma outra situação muscular na coxa e volta a atuar pelo Internacional. Começa entrando no segundo tempo e agora já mostrou. Voando. Tá zero bala. Tá voando. Tá pronto pra jogo. E não só o Rocher, Bruno, Mano Chendes, Nicolas Corda, o Felipe Machado também já está conosco aqui na nossa bancada. O Inter, na terça-feira, tinha 4 jogadores de Copa do Mundo. Isso faz muita a diferença, né? E o adversário também, né? É, mas... Tinha jogador de Copa do Mundo dos dois lados e dá um peso maior pro jogo, mas traz a experiência e a calma desses jogadores também pro resto dos colegas, né, Jean? E o outro detalhe, o Coudet olhou pro banco, tu tinha jogadores de qualidade para colocar. Tu botou um Bruno Henrique, tu colocou um Luiz Adriano, tu coloca jogadores que... Não vai é mais sair, o Lucas Ramos e o Estevão, né? É, com todo respeito a esses jogadores, mas a gente viu que não são jogadores que vão entrar e resolver. Hoje o Inter tem um banco, a gente já começa a debater. Bom, Bruno Henrique fora desse time titular, mas tu tem um Johnny voando. O Johnny, se não foi o destaque, não foi o protagonista, mas... Por causa do mercado, né? Na regularidade, o Johnny nos dois jogos foi muito bem. E o ambiente muda a conduta de jogadores, por exemplo. Eu estava criticando muito o Wanderson porque ele não estava botando o pezinho. Hoje o Wanderson está correndo, hoje o Wanderson está marcando. Volta, ele foi muito a compreensão importante. Tática do Wanderson hoje faz com que ele seja titular no lugar do Pedro Henrique, porque ele faz a segunda linha. E, por exemplo, um jogador que individualmente não foi muito bem contra o River, mas que cumpriu uma função tática impressionante foi o Maurício. O Inter fechou aquela segunda linha de 4 com o Wanderson na esquerda, com o Johnny, com o Arangues e com o Maurício na direita. Sabe, eu até questionei se o Maurício deveria entrar jogando ou não, porque no videogame esse é o time. Só que se não dá certo esse time no primeiro tempo, tu vai olhar para o banco e tu não vai ter um jogador agudo como o Maurício para botar no segundo tempo. Então, o meu jogo de xadrez era esse, entende? Só que aí, o que, que acontece? O Inter tem essa segunda linha de quatro hoje estabelecida e o próprio Arangues podendo flutuar. E aí, o Maurício é um cara que pisa na área, o Valência sai da área, o Wanderson pisa na área, o Alan Patrick pisa na área. Então, quanto mais tiver entrosamento, a tendência é que esse time possa evoluir e tenha uma qualidade técnica muito grande. Aí, o Inter vai começar a ser marcado e começar a ser manjado pelos jogadores. Ele tem como, dentro do jogo, tirando uma peça, tirando o Maurício e botando o Bruno Henrique, por exemplo, ter um time mais sólido e mais fixo, com um tripé no meio campo. Então aí tu começa a ter aquela coisa de não ter o grupo curto. Não é o grupo curto no sentido de não ter qualidade dos jogadores. É de tu ter valências diferentes para montar um time. Eu mesmo aqui, Colorado doente, etc. Quando o Grêmio deu certo com três zagueiros, eu disse assim, cara, isso é muito bom pro Grêmio num campeonato como pontos corridos, porque daqui a pouco o Grêmio vai ser manjado com três zagueiros. E aí ele vai ter outras opções, aí vai ter já o Ferreirinha recuperado, tu vai fazer outras contratações, etc. Então, um time ele não pode começar um campeonato de pontos corridos de um jeito e acabar do mesmo. A não ser que tenha muita qualidade, como um Palmeiras e um Flamengo. É diferente. Tem que mudar o jeito de jogar para enfrentar folhas de 20, 30 milhões de reais. Então, o Inter hoje tem peças nesse tabuleiro, e eu sei que o Felipe gosta muito dessa análise tática também. Boa tarde, sempre um prazer poder estar contigo. Querido, queria também saber a tua opinião, se o âncora me permitir. Fica à vontade aí, Pedro. Boa tarde, mano. Depois de toda essa elegância, como é que não vai deixar? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Nicolas. A tática agora, velho. Felipe, eu acho que o principal, antes de a gente falar da tática, é uma questão de confiança dentro do jogo, sabe? Porque o elenco ficou cada vez mais curto porque alguns jogadores foram se queimando com o Mano. Porque o Mano perdeu de usar o Matheus Dias, porque o Matheus Dias, em várias oportunidades, se queimou com o Mano, se queimou com a torcida em alguns jogos. O Mano cobrava muito dele nos treinos, que ele não soltava muito a bola, que ele prendia demais, e eu lembro de várias e várias vezes ver o Mano gritar pra ele: quem prende muito a bola toma mordida, quem prende, porque ele prendia a bola e o cara vinha e roubava o tempo inteiro. E agora que chega um novo treinador, o Matheus Dias, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, eu gostei dele depois dos primeiros 10 minutos dele, ele estava meio desligado. Mas depois ele entrou no jogo e melhorou, jogando pelo lado que a gente não esperava, aberto pela direita. Contra o Bragantino, o Coudet coloca ele ele aberto lá também. E aí, claro, é um contexto diferente. É o primeiro jogo do Coudet, contra o Corinthians tinha um pouco mais de treino. E ele joga de cabeça erguida e tem um passe vertical, né? Não, o gol do Bruno Henrique é um passe para ele, né? pro Pedro Henrique. A passada do Matheus Dias é absurda. Agora, entre assim, por exemplo, lá no Monumental de Nunes, contra o River Plate, entrou o Campagnaro pela direita, tá? E é hoje, entre Campagnaro e Matheus Dias, quem é que é melhor? Naquela posição ali. Matheus Dias é melhor. E aí tu ganha um jogador que tu não tinha antes, com características diferentes de jogar pelo lado, porque daí tu pode colocar como disse o Mano. Tu bota o Maurício ali, que é um canhoto que leva pra dentro. Tu pode, em alguns casos, de repente, colocar o Pedro Henrique, que vai ser um ponta agudo. Tu pode colocar o Matheus Dias, que aí não é nem ponta e nem um cara canhoto que vai levar pra dentro. É um armador. Mas qual Pedro Henrique? O do Inter, o 28. Daí também, né? O Pedro Henrique que entra e vai bem, ou o Pedro Henrique irregular que a gente tem? Mas o jogo de terça, que jogou bem a FU. Pô. É que eu acho que é, porque assim... O que entra, né? Porque tudo começa do zero de novo, porque assim, o Wanderson, a gente criticava aqui com razão, porque o Wanderson, como disse o Mano, o Wanderson parecia meio aquele... Não, vou botar meu pé, vai que eu me machuco. Eu vou machucar, não vou botar meu pé. Exatamente. Pagaram 28 milhões de reais por mim, ainda estão pagando, aliás, tem que pagar as parcelas, né? São 6 semestrais. Disse, não vou botar meu pé para dividir. Não vou fazer isso. E agora é outro Wanderson, é mais ligado, é mais intenso, é mais parecido com o que o pessoal gosta do Pedro Henrique. Porque o Pedro Henrique entra, é um cara de combate, o tempo inteiro de correr, e o Wanderson tem sido mais disso. Então muda o ambiente, melhora assim, e tu ganha pessoa, tu ganha opções que de repente tu já tinha... Só que tu não usava pela falta de confiança delas. O Mano tinha um time titular, ele usava aquele time e era isso. Ele não confiava mais em tantos jogadores assim pra utilizar. Ele usava o Igor Gomes na emergência, apesar do Igor Gomes ter entrado contra o River agora mal. Ele quase entrega, né? Aos 48 do segundo. Não, olha o que nós temos no meio, nós, o Inter. Mas aí contra o Corinthians ele não tinha ido mal na lateral. Aí, não tinha. Que depende da função. Foi algo momentâneo. É um jogo diferente, né? E a gente questionava, o Mano está as opções do meio, tá? Eu achei que quando chegou o Bruno Henrique, eu disse, olha, pra mim vai ser questão de tempo até o Bruno Henrique pegar a vaga do Johnny como primeiro homem. E aí depois que tu vê um jogo grande como fez o Johnny. É difícil. Que parece que botaram ele na tomada, assim, sabe? É a saúde dele, cara. Saúde do gurizão. E outra, o Inter também precisa vender, né? Não, e outra coisa, o Inter, ele trouxe jogadores todos de 30 anos. Por quê? Porque tu não vai conseguir pegar um jogador com qualidade, etc., que não tenha passe fixado com 26, 27 anos, entende? Não, então, o último grande negócio do Inter foi trazer o Yuri Alberto, que era jovem, exato, e tinha futuro. Então, outro traz um muito novo, outro traz um jogador de 30 anos. O Johnny, ele já tem essa tarimba, já conhece bem o Beira-Rio, e tem muita saúde ali no meio-campo, assim. Então, agora, vamos pensar, tá? Eu sempre disse, cara, a lesão do Gabriel é séria. O Gabriel é um jogador de intensidade, tem que ter calma e tem que ter tolerância e paciência, não vai ser o salvador da pátria. Então, hoje, tu tem o Gabriel como opção no meio-campo, tu tem o Bruno Henrique como opção no meio-campo, tu tem o Matheus Dias como opção no meio-campo. Tem o Rômulo, que estava muito, tá, bem, né? Tem o Rômulo, exatamente. Aí, tu tem, daí pra frente, tu vai ter o Pedro Henrique e o Luiz Adriano. O Pedro Henrique pode entrar na do Wanderson, pode entrar na do Maurício, pode entrar na do próprio Valência. Quanto precisa de um jogador mais fixo dentro da área, tu tem o Luiz Adriano, que é um outro cara que entrou e não treme em grandes jogos, bem pelo contrário. Então hoje tu olha pro Inter e diz, não, mas peraí, o Inter tem elenco. O Inter, e eu não tô falando de Depena nem de Campanharo. Nem citei esses dois jogadores que não estão bem. Então o que tu tem que fazer quando o jogador não tá bem? Traz para dentro, dá o colo pro cara e diz, meu, te acalma, vamos treinar, tu vai ter oportunidade, cuida da tua cabeça, respira, vai ser melhor para ti. Vai pingar na tua conta todo mês ali, a gente sabe da importância. O DP era o cara que dava equilíbrio pro meio campo em 2022. O ano passado foi destaque. Ele não conseguiu, não aliás, faz parte. Saíram do ano passado para cá. Pois. Wanderson, Bustos, DP. Que começou a jogar bola, exato, de novo, né? No esquema do Cudê, ele voltou, quem, a jogar bola, o Bustos. Bah, eu não gostei dele ter. Não gostei dele ter. Defensivamente, ele ainda deve demais. Eu acho que o Bustos jogou bem contra o Bragantino, o Bustos jogou bem contra o Corinthians. É, o Bustos cresce nessa movimentação. Contra o Cuiabá, o primeiro dele. Contra o Cuiabá também. Uma virada, o primeiro dele. Exato. E que golaço. O Bustos, ele vai crescer muito, Nicolas, nessa movimentação. Porque o Maurício se movimenta, o Valência se movimenta, o Alan Patrick se movimenta, ele é jogador de meio campo na base, então ele sabe fazer o facão para dentro. Assim. Então, e outra, é o tipo de jogador que é importante para o esquema do Coudet, ter laterais agudos. Ninguém está dizendo que o Inter mudou da água para o vinho, que o Inter é uma maravilha. O Inter sofreu muito. O momento da decisão contra o River, a maior sofrência foi o segundo tempo, lá em Buenos Aires, mas no Monumental. Por conta das modificações do Coudet. E mérito aí ele consegue corrigir, mérito, no Beira-Rio ele faz totalmente, exato, diferente. Mérito do De Michele, deméritos do Coudet. Agora, se preparem, o Coudet é o cara que joga em linha, mas que, em 2020, que marca em bloco, ele não bancou, toma contra-ataque. O Rodinei pro Heitor? Eu até fui pesquisar aqui. Não, se ele... O Saravia era o jogador dele, né? Que machucou, né? Mas ele se machucou depois, né? Sim, o Saravia joga um pouco com ele. Depois que o Saravia começa... Começa a pré-Libertadores, né? Aqueles dois jogos, sim, contra o Católica, o Universidade do Chile. Ele jogou contra Palestino e o time do Campaz, era o Tolima, acho que eram os dois jogos. Não, esse era o Palestino. O Palestino era na fase já. Em 2020? Grupos, isso, 2020 tem dois jogos. Um é que eu sei que é contra o Tolima e outro, não lembro. Acho que era. A América de Cali. Isso, a América de Cali. Uhum. Que aí, mas aqueles times ali não dá nem pra levar muito em consideração, porque ele botava Musto e Lindoso pra defender, porque ele não queria pois ser eliminado. É. Olha, se a gente for comparar os volantes de 2020 pra cá, pô, né? É verdade. Musto e Lindoso. Hoje a gente tem. Cara, eu gostava do Lindoso. Meu Deus. Eu achava o Lindoso útil. Pra mim, o Musto é o pior jogador que eu vi jogando com a camisa do Internacional. Além de não colaborar, não, rua, ele comprometia. Mas por posição, mas o Adriel... Hã? Por posição? Não, eu tô dizendo que vestiu a camisa geral? Mesmo, do geral. Ah, não, porque além de não colaborar, como o nosso querido Ariel, ele comprometia. Então era muito difícil. É que o Ariel bateu uma bola no meio campo com dois toques, né? Pra mim isso é muito forte. pra ser considerado o pior jogador. Porque um cara que não entende, sabe, não sabe a regra do futebol que ele bateu. A bola saiu no meio campo, dois toques. Como são as coisas, né? Se reclamou muito, porque o VAR jamais tinha no lado um gol de dois toques num pênalti, justamente quis o destino que contra o River acontecesse a mesma coisa, mas do outro lado, né? E então, aí, tu sabe que eu tava assistindo o jogo, assim, e aí tava o pênalti, quando na hora o cara escorregou e bateu, eu disse assim... É os deuses do futebol. Eu disse, dois toques. E aí... Todo mundo disse. Deu o replay, eu disse, cara, isso aí bateu duas vezes. Mas mesmo. Também por quê? Porque aconteceu com já o Zé Franco. O que falei eu aqui ontem... Se não tivesse ontem. VAR, era gol normal. É. Era o gol que normal. Falei eu aqui tem ontem? Como? Não deu aquele pênalti, ele vai reclamou... dar dois toques. É de brincadeira. Quem reclamou do Depena foi o Pazinato, né? Lá sim. do sim. América. E ontem, não sei se iam reclamar, se não... Isso, e na terça, não sei se iam reclamar... Se não fosse aquele pênalti. Se não fosse aquele pênalti. Então, quem classifica o Inter é o Pazinato. Eu acho que o Rocher reclamaria. O Rocher é malandro, ele reclamaria hoje. É. Mas o estádio todo veio sim, por causa disso. Quando teve os dois toques, eu disse assim, bah, olha ali... Sim, e já tava todo mundo educado com aquilo, né? Sim, todo mundo viu, né? Eu disse, ó, o destino vai ter a redenção. O destino ainda quis ajudar colocando o Depena Isso, daí quando foi o Depena bater, eu digo, cara, o destino vai ser legal com o Depena. O Depena vai bater, vai fazer, o Inter tá classificado. E ele me mandou na trave. E aí, quando chegou a hora do Rojas bater o pênalti... Eu acho que assim, esse é um baita de um gesto que mostra assim, como a torcida do Inter tava ligada, foi importante. O segundo gesto foi aplaudir o Depena quando ele erra logo depois o pênalti. E o terceiro, eu vou dizer pra assim, bateu 45 do primeiro tempo, não, eu saí da minha cadeira e fui lá pra borda ali, do anel superior, pra quando o juiz passasse ali pra xingar ele, entendeu? Claro, era o papel. Ele roubou o Inter no primeiro tempo, né? Roubou o Inter. Ele é um pênalti absurdo. Não, é isso, então daí, pô... A pressão normal, porque... Então, faz parte, e se mesmo jogador... se não tivesse sido pênalti, mas daí, claro, daí o cara vai pro vestiário, olha o lance, né? Não... É o que acontece com o jogador, ele volta diferente pro segundo tempo, a pressão, né? Então, pô, daí todo mundo reclama que ele, não, vamos ver aí o que aconteceu no VAR, né? Se às vezes é um cara mais soberbo, não foi nada, vamos assim, segue o baile, entendeu? Então, teve o áudio divulgado, né? Teve? Divulgaram o áudio, só não dá pra botar aqui, do porque eu teve o do VAR, do lance é porque do, é muito do enrolado, né? Rápido. É difícil de entender. 1:37, dupla em debate, prorrogação aqui na Rádio Grenal. Lembrando que nós estamos no YouTube ao vivo lá com imagens. Aproveita, deixa teu like, faça sua inscrição. E também no FM 95.9, nas plataformas. Sou o Gê Soares, ao lado de Mano Chains, de Felipe Machado, de Nicolas Córdova, de Bruna Bichecker, contando, é claro, com a sua participação. Em nome de KTO.com, onde a diversão acontece. E no mês dos pais, ProAudi, a idade do seu pai é o desconto na compra de novos aparelhos auditivos, Fonac e Paradise. Aproveite e invista na qualidade de vida do seu pai para que ele se conecte ainda mais com você. ProAudi, sinta a emoção dos sons da vida. Contato pelo WhatsApp 559-9903-6887. Dupla em debate, prorrogação aqui na Rádio Grenal até as 3 da tarde, 24 graus a temperatura. Daqui a pouco vamos falar de Grêmio, que joga domingo, 4 da tarde contra o Fluminense, pode ter retornos importantes e o Grêmio precisa voltar a vencer, né, no Campeonato Brasileiro. Vocês acham que o Grêmio pode jogar com os reservas, pensando no jogo contra o Flamengo? Não, não, nem perto. Não. Porque assim, ó, vamos lá. Presidente Alberto Guerra já disse, naquele café, inclusive o Nicolas Córdoba esteve lá representando a Rede Pampa, ele usou o termo, uma espécie de maracanazo, que poderia ser feito lá no Maracanã, no jogo da volta da Copa do Brasil. Agora o Renato, na entrevista coletiva depois do jogo, já entregou. Depois entregou. Ele disse assim, fica difícil, a gente tomou dois, é complicado de ir pra lá. Se fosse 1-0, até poderia passar na cabeça de jogar com reservas e priorizar, mas o resultado é complicado. É no Maracanã e é o Flamengo, né? Então... acho que o Grêmio pode terminar dignamente. O Flamengo que cai hoje na Libertadores, tá? Cai? Não, cravando. Cai. Não cai. Ah, não cai. Foi 1-0 aí, da só, e o Olímpia não é ruim. Olímpia, por exemplo. E é na casa do Olímpia. Se o Inter pega... Se isso acontecer, eu te levo na melhor churrascaria de Porto Alegre por minha conta na semana que vem. Tu tem que te preocupar com Olímpia, Olímpia. Eu com vocês também. Tu tem que te preocupar com um time na Libertadores. Tu tem que te preocupar com um time. É o Arce que tá treinando, né? Até porque eu me arrumei no jogo do Inter, opa, fiz a múltipla Inter e Atlético Paranaense. Ah, me arrumei bonita. Daí já era. Ah, tá, não, vitória, Atlético, né? O Atlético Paranaense era vitória. Certo que ia ganhar. Não sei se ia passar, mas era certo que ia ganhar. Ah, foi por um pênalti, né? Ali agora, não, e tu viu o Del Valle ontem? Não viu. O Del Valle enfrentou o Deportivo Pereira. Primeira vez do Deportivo, pra, né? Pra definir quem é que enfrentaria o Palmeiras. Tiveram pênalti aos 43 cara, do segundo. E o cara foi, batava 1-1 o jogo. Ele sempre bate assim, né? Não, sim, tava 1-1 o jogo. Se ele fizesse o gol, ia pros pênaltis. Não, ia pros pênaltis? Foi 1-0 lá na Colômbia. Isso, e ele chegou pra bater... E ele deu o pulinho, que ele batia sempre assim, meteu o pulinho. Tanto que ele desloca o goleiro. Sim, ele dá um pataço. Ele dá um pataço. Henrique Dourado, pra quem tá. Isso, ele dá um pataço assim, a bola, com o lado do pé, a bola passa perto da trave, assim, deu disparo. 43 do segundo. Que loucura. E ontem, o time que tu, mano, tinha que me atrapalhar na Libertadores, se chama Boca Juniors. É, eu também acho. O quê? Boca Juniors. Sociedade é copeiro, isso aí. Eu acho que aquela perna lá tá definida, é Boca Palmeiras. E Palmeiras na semifinal. E aí é pedreira de qualquer novo, um. Né? Não, eu até eu vi mais Boca e Nacional do que Palmeiras e Atlético. Também. É porque eu vi os pênaltis. Cara, eu não achei nada demais no Boca. Não, mas não foi nada demais, mas você cresce, né, cara? Esse é o ponto. Porque o Nacional, a gente viu a pobreza do Nacional. Foi exatamente igual ao 2-2 aqui no Beira-Rio. Igual, exatamente igual. Também o Boca no segundo tempo perdeu no mínimo 3 gols. Por isso foi exatamente igual aqui. O Inter perdeu trocentas chances de gol no primeiro tempo contra o Nacional. Aqui não fez nenhuma. Ah, verdade. E aí o Nacional no último minuto empata. Lá não foi no último minuto, mas o Boca botou bola na trave. O Cavani perdeu um gol feito quando já estava vencendo por 2-1. Então perderam um monte de chance e aí nos últimos minutos o Nacional foi lá e deu uma chegadinha gol. É, no rebote ali do goleiro. Isso, e aí nos pênaltis passou com um cara, que eu até brinquei no nosso grupo de jornadas lá, o lateral esquerdo, o Barco. O Ruivo. Valentim Barco. Novo ídolo demais ontem. Novo ídolo. Jogou de 5. Ah, jogou demais. Muito bom jogo. E bateu o pênalti decisivo. Tem dois ruivos, sempre tem um ruivo no Boca, né, cara? Sempre tem. Um negócio, deve ser da sorte, né? E Palmeiras e Galo não foi isso tudo, não. Esse guri na base, vou botar, é ruivo. Deixa sempre um ruivo na base. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, perto do profissional, velho. Vou dizer uma coisa pra vocês que pra mim, não é que seja forte, assim, porque eu sempre tive essa opinião durante a carreira dele. Não. O Cavani, pra mim, ele não é... Não, é tudo. Primeira prateleira, assim, sabe? É legal, jogou no PSG, os maiores artilheiros da história do PSG, seleção uruguaia, tá tudo certo. Agora, pra mim, ele é, olha... Eu achei que tu ia falar de Sérgio Romero. Ah, não. Goleiro. Não. Ah, mas Romero tem nos pênaltis, ele cresceu. Romero tem... Pegou dois, ok. Mas já começaram a pintar ele como um... Não, Romero é fraco. Por favor. O Cavani tá no nível, só que ele tem muito mais mídia, porque o outro não gosta muito de ser atleta de futebol, mas ele tá no nível do Benedetto. Pra pegar o Boca lá, nem todo mundo que tem isso, o Manu Chendes. O Cleverson Fraga, ele me manda aqui que o Manu Chendes foi fundamental na moral da torcida em Buenos Aires. Ao final do jogo, fez um discurso motivacional. Dá um abraço nele. Mensagem do Cleverson Fraga aqui. Que esteve lá. Me emocionei. Parabéns, viu, mano? Obrigado. Alô, direção do Inter. Acho que o Manu Chendes no vestiário. Ano que vem. Não precisa de Flávio de Oliveira. Motivação. Tem Manu Chendes. Agora, botou o Benedetto e o Cavani na mesma prateleira. Bota no... Sim, não, a diretoria do Grêmio pode me botar no mesmo quarto que o Luan também. Ah, aliás, já teve o chamado, né? Teve o chamado, teve o convite, né? Da tia Grenal. Da tia que torce para a Rádio Grenal. Não, tia Grenal não, né? Agora, falamos muito de Libertadores. Pelo Pix, né? Não, ela disse, eu sou Grenal. Ela falou na entrevista. O Dixon tem a vinheta. Ô, Dixon, não tá nos ouvindo. Tu tem a vinheta aí dela dizendo que é Grenal? Da tia dizendo que é Grenal? Quem? Não te faz, Dix. 1:44. Começa com car e termina com man. Homem carro, né? Duplo debate e prorrogação. Estamos ao vivo na nossa live no YouTube. E também no FM 95.9. Vai, Dixon. Era a roupa que tu veio hoje aqui, ó. Por que que tu veio assim, querendo fazer uma média com a gente? Vai, eu não tenho... time de futebol, eu sou Grenal. Exatamente. Parabéns. Sabe que na live da Rádio Grenal, o Ander Noia fala que o Cavani é o Louco Abreu com grife. Ah, pode ser? Não pode. Eu aceito. Para. Eu aceito. Aí vocês querem me enlouquecer. Ah, é que eu não acho que o Cavani tem tanta coisa, eu acho que o Cavani é bem fraco. Louco Abreu. Ele não é tanta coisa, mas ele é muito mais que o próprio Benedetto. Não acho muito mais que o Benedetto. Eu não acho muito mais que o Benedetto. Por favor. Não, o Benedetto é um baita jogador, em primeiro lugar. Gabigol, né? Ou Cavani? Eu respeito a sua opinião. Essa discussão é boa. Gabigol, Cavani me serve. Gabigol. Até porque o Gabigol. Sim, até porque o Gabigol. O Gabigol não estourou na Europa. Mas pela idade. Hoje tu vai contratar o Gabigol ou o Cavani? Não. Ah, hoje é o Gabigol. Mas... Gabigol, não, Cavani ou Suárez? Tá, o Cavani é mais velho, né? Mas sei lá, eu acho que no auge do futebol o Cavani também não foi precisamente craque. Assim. Agora, que... em relação ao Inter, a gente falou muito de Libertadores, só que precisa virar a chave pro Campeonato Brasileiro e sábado tem o Botafogo. E aí, força máxima, tem que ir lá encarar o Botafogo, tem que vencer. Faz quanto tempo desculpa, que o Inter não vence no Campeonato Brasileiro? Tu é 13º colocado no Campeonato Brasileiro, se tu não botar força máxima, tu tem problema na cabeça. Ah, mas é o Cudê, tem que ir com força máxima. Tem semana livre. Principalmente tem semana livre. Mas eu concordo em gênero, número e grau com as forças máximas, tanto porque eu sou Grenal, né? Tanto no Inter como no Grêmio. Sim, entendeu? Tu e a tia. Puta, já que a tia tem Grenal, o cara já balançou meu coração, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Grêmio teve toda semana para treinar. Então ele não vai ter um desgaste muscular muito grande para a decisão no Maracanã, ok? É um voo fretado no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Renatão está em casa, tudo certo. Agora, o Inter é a mesma coisa. Só que, Jean, o que eu acho? Acho que algumas peças podem ser poupadas. Quais? Não sei. Do Inter? Aí não depende da. Não é uma análise tática de quem deve ser poupado. É uma análise química. Tu vai fazer o exame lá, tu vai ver quem tem risco. Daqui a pouco, um Johnny que está correndo muito, o próprio Arangues que está correndo muito. E aí tu tem peças de reposição dentro do meio-campo. Ah, o Valência também estava com desconforto muscular, não tinha treinado direito, não jogou contra o Corinthians. Daqui a pouco bota o Luiz Adriano. Então, assim, o Inter ele tem que, na medida do possível, ter força máxima. Então, Porque não dá para descuidar do Campeonato Brasileiro. Não dá para descuidar do Campeonato Brasileiro e tu não vai correr o risco de não ter jogadores importantes no dia 22, 23 ou 24 contra o Bolívar. Gabriel Mercado eu pouparia, porque teve um esforço físico tremendo na partida de terça-feira. O próprio Arangues tem uma boa reposição, que é Nico. Arangues eu pouparia não apenas na questão física dele, mas visando dar um ritmo maior pro Bruno Henrique. Boa. Sim. E Valência eu também deixaria de fora. Bota o Pedro Henrique ali. Bota o Pedro Henrique. Tá, testa o Pedro Henrique. Pedro Henrique e Alan Patrick ali. Porque o Valência é o atacante de velocidade. Pedro Henrique não é, não é o cara de fincar a posição, como o Luiz Adriano. Pedro Henrique também é um atacante de velocidade e fez isso no Campeonato Gaúcho. E aí no segundo tempo tu tira o Alan Patrick, tira o Maurício. Bota o Luiz Adriano, bota o Pedro Henrique na do Alan Patrick e o Luiz Adriano mais avançado. Porque o Pedro Henrique jogando mais centralizado, ele vai ter perna pra jogar os 90 minutos depois pra cair pro lado. Sim. É, eu acho que é por aí mesmo. Então dá pra... Não é um time completamente reserva, não é aquele misto só por... Ah, não, vou tirar alguns titulares. Não, tu tira quem tem uma reposição à altura... E tu preserva fisicamente o teu titular. Até porque tu vai pegar um Botafogo que não tem Tiquinho Soares, né? E jogou ontem, né? Exato. Sim. Então dá pra pelo menos buscar um empate com o líder do campeonato. Dá pra botar fogo sem o Tiquinho? Dá. Ah, o Inter vai pegar um Botafogo time castrado, vai com, né? Botafogo vai com um Tiquinho de fora, né? Não, pega um não castrado. Vai, né? Ah, quando eu ia ter oportunidade de ver o Tiquinho, ele tá de fora. Né? É. Depois do festival. Mas vai ver o Tiquinho de fora. Depois do festival de quinta série, esse aqui é no problema. Nosso dupla debate prorrogação. Não tem como não, ah, né? Desculpa, cara. O artilheiro do Campeonato Brasileiro chama Tiquinho, velho. É. Tá louco? Não vai ter Tiquinho Soares, velho. Olha esse sobrenome. Ah, tá bom. O sobrenome que, inclusive, está fazendo com o que ele seja. O tá fazendo mesmo. Muita coisa. Honrando o sobrenome. O quis ir embora. Não, fala do Soares com o maior inimigo do Tiquinho tá na imprensa gaúcha, sabia? É o Picão. Pô, eu fiz análise com Eduardo o centroavante Picão. Do Grêmio, porque ele tava de vermelho pra dar uma equilibrada, mas não, é o Soares, tá certo? É, esse é o... Ah, o bairrismo da... 1:49 Curiosamente, Gê Soares de vermelho. Pois curiosamente, é. Né, cara? Vá, tu vê só. Pois é. Ah, mas é quinta-feira. Isso quer dizer que tu torce pro Inter? Não, cara. Tu pode dizer que sim, assim como tu torce pro Grêmio. É. Cara, eu sou pra muito Grenal. Mais Grenal que a tia. Boa. Um dos maiores mas eu tenho uma história muito boa na tia. Também é muito mais algo. Dá pra contar a minha história na tia, viu, Jean? Ué. Quando eu era solteiro. Fizesse show lá? Tá, quantos anos disso? Não, é o seguinte, a Viviane Araújo ia fazer um show na Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa? Quinta-feira Santa, tá ligado? Daí, pá, aquela coisa toda. Era habituê lá, aquela coisa toda. Acabou. DJ Mouse habituê tocava lá. Na coisa, não sei o quê. Viviane era o... Daí cheguei lá, pô, vamos ver o show da Viviane, né, cara? Que isso. Daí tava até o Bruno, do Bruno e Marrone lá. Que turma, cara! Se tiver tá entregando muita gente. Se o Eduardo Costa estiver lá também aí. Eu esqueci que tinha live. Eu acho que era o Bruno. Boa, ah, Bruno. Não, era um cara muito parecido com ele, assim, tá? Acho que era. Boa turma se reuniu lá. Exatamente. Daqui a pouco vem a tia apavorada pra mim, assim. Mano, tu vai ter que me salvar. Ela te conhecia pelo nome? Não, por mano, né, cara? É cantora. Nem tu sabe que meu nome é Diogo. Cada vez mais se entregando, vamos lá. Tá, não, mas eu era solteiro, tudo certo. Ah, tudo daí, bem. Daí, tô ali, assim, ela assim, mano, tu vai ter que me salvar, assim. Deu, o que que houve, cara? Não, o negócio é o seguinte, a mulher quer fazer sua presença VIP aqui. Ué. E tá todo mundo me pressionando, alguma coisa. La Copa não se toca. Tem que ter alguma. E ela não fez nada, foi só presença ela VIP. Tava lá, assim, ó, a Viviane Araújo tá aí. A Viviane Araújo na Carmen fazendo presença VIP. Qual é a graça que vai ter, né, cara? Assim, ah, os caras foram tudo lá pra, sei lá, pra ver. Pelo menos, né, dar uma. Qualquer coisa, né, cara? YouTube.com/rádio, por favor, vejam isso. Daí a Carmen, tu vai ter que ir ali, vai ter que fazer um show, não sei o quê. E a Carmen, não é nem tia. É a Carmen. Claro. Daí o Mouse, ele tinha já uma batida de funk. Tá. E eu, quando eu ia lá, tipo, o que que eu tinha? Eu tinha a Patrícia liberada e podia fazer qualquer tipo de cadastro. Essa era a minha combinação. Patrícia é a cerveja. Eu tenho currículo, né, Patrícia, cara? Patrícia é a cerveja, tá, claro. Cerveja Patrícia, óbvio. Não, não vou entender errado. Ah, aí, tudo bem. Não era esse o nome da pessoa. E aí, meu... E aí veio duas queridas comigo, ficavam dançando e eu cantando os funk proibidão e o Mouse metendo os funk ali, assim... E eu salvei a noite, porque ali deu uma descontraída, mas ela o não... O dia que Mano Chen substituiu Viviane Araújo. Essa é a história. Com o Bruno do Bruno Marrone. Na tia Carmen. Com o Bruno do Bruno Marrone. E o Bruno do Bruno Marrone. E eu posso, falar belo isso corte. Assim com muita tranquilidade, porque eu era solteiro. Era parlamentar, mas era solteiro na época, entendeu? E depois que eu me apaixonei... Sim. E fui ser um pai de família... Um novo homem. Não, um novo homem, cara. Eu acho que assim, eu aproveitei a minha vida como eu deveria aproveitar, pra daí dizer assim, não, cara, agora... Agora eu frequento a Carmen só profissionalmente pra fazer shows. Não, agora muito eu vou ser pai de família, entendeu? Tá, e o Mini James, quando é que estreia? O pessoal só fala o Mini James. Pô, cara, né? É muito craque, né, cara? Ali... É muito craque. Né? Mas ele fala bastante, né? É filho de quem? Achei que botar ele de manhã aqui com o Rec. Bah, boa. Ele é o filho do Mano James. E o rec. Vai, mas é só trazer, cara. Bom, agora podia fazer alguma coisa aí segunda-feira, porque quantos é dia dos pais, tem? Né? Ele tem, vai fazer 13 agora. 13? Já cabe no duplo debate domingo, hein? Olha aí, porque... Jean Soares, dois, Kenny já. Braga, Pato Moura e o Mano Chendinho. Tá sério, total, né? O Mas ele nasceu no dia 18 de agosto de 2010, no dia que o Inter foi bicampeão da Libertadores. 8 dias aí pro Mini Chendinho. Tu então. Tava vendo o parto ou tava vendo o jogo? As duas. Não, na verdade foi rádio, assim, ó. Rádio puro. Ele nasceu às 19h53. Que idade tem? Vai fazer 13? Vai fazer 13. Às 20 tu saiu do hospital. Não, daí a minha mulher disse... Bah, eu e sei levou que é, ele pro jogo. Eu sei que é importante pra ti. Bom, primeiro é o seguinte, né, cara? Não deixa eu me terminar de falar, já saiu correndo. Primeiro eu tô chegando no hospital, assim, pra ver o coisa, e meu pai tá indo embora, né? Daí ele deu assim, tu vai pra onde, meu? Ele assim, tô indo pro jogo, agora bota assim, tá, mas tu não vai ficar aqui pra ver teu neto, assim. Não, filho, é teu, que tem que ficar. Que isso, cara? Feliz dia dos pais. É, muito mestre. E foi pro estádio. Daí ele nasceu 19h53, aquela coisa toda, jogo 9h50. Ela disse, pai, eu sei que é importante pra ti. É, então vai, nasceu vai. 3 minutos com a bola rolando já. Não, o jogo foi 9h50, ele nasceu 19h53. 7h53, 7 para as 8 ele nasceu. Daí, pai, eu sei que é importante pra ti, vai pro jogo, não sei o que deu, não, mano. Pô, meu filho. Fazendo aquela média, né? Não, é isso. Para. Daí, nós já tinha ganho de 1-0 lá. Não, de 2-1 de virada lá. Isso. No Chivas, é. E aí eu tô com ele no colo. Ali aquela coisa, 43 do primeiro tempo, o Chivas faz um gol. E os gremistas na minha volta, eu tô dizendo, e aí, mano, vai dar tragédia bem no dia, não sei o que, Ah, cara, aquilo me deu nervoso. E aí eu olhei para eles, não te preocupa que o papai tem estrela e eu vou lá virar esse jogo. Cara, a cidade não tinha ninguém, não tinha Uber, não tinha nada. Peguei um táxi na frente do Moinho de Vento ali e fui em 5 minutos, estava no Beira-Rio. Bah. Lotado Beira-Rio, já entrei nas Perpétuas ali, sentei no, na escada mesmo, era o antigo Beira-Rio ainda, tinha as, né, as escadas ali, não tinha nada. Sentei do lado, no, dentro do táxi eu mando uma mensagem pro Pedro Ernesto. Ô, Pedrão, nasceu o Mini Chains, eu tô indo lá virar esse jogo. E ele fala na rádio aquela coisa toda. Sim. Não sei. Olha, que. Mano. Daí eu entro no estádio, o Hernani Campello também, Ernesto, acho que na época ele tava na Guaíba, me entrevista. Que eu vim virar o jogo, Eu vi os 3 gols do Beira-Rio, os 3 gols do Inter. História, hein? E voltei pro hospital. E aí eu comprei 3 latão de Brahma Extra. Mas também, voltamos pro hospital fora desse planeta, óbvio. Né? Voltamos pro hospital, Deus livre. Voltei, não pra meu filho. Voltei pro... Comprei 3 latão de Brahma Extra e peguei um táxi pro Moinho de Vento e disse pra ele, só eu vou pro hospital Moinho de Vento, mas antes passa ali na frente da igreja Santo Antônio Pontos Pobres, né? Sim. Virei 2 e deixei um latão fechado na frente da igreja pro santo. Cara, e aí voltei pro hospital, aquela coisa toda. Só que eu confesso, cara, o nervosismo era tão grande que não me caiu a ficha de eu ter sido campeão da Libertadores, nem de eu ter sido pai. Porque foi um choque, meu, né? O meu nervosismo, que meu filho pudesse nascer num dia trágico, foi muito grande, assim, a tensão, sabe? E aí depois... Mas desde que ele nasceu mais aí, nada também. E aí, né? Quando nasceu Alice, 4 anos depois, a Tábata disse, tá, agora tu não vai dormir comigo. Foi no 7-1. Não. Dane-se daí, né, cara? Daí tudo certo, né, cara? Brasil, né? Mas não, o que eu quero dizer... Aqui o futuro é todo dia. E a gente faz diferente. Faz juntos. Faz diferença. Conteúdo que informa, diverte, emociona, presta serviços e transforma vidas. A gente vai aonde ninguém vai. Liga por você. Você está ouvindo a Rádio Nova Morada. 84,3 MHz. Rádio Nova Morada. Uma emissora do Grupo Roberto Montoro. São Paulo, Brasil. Seja bem-vindo. Te registra, faz o teu cadastro. KTO.com, onde a diversão acontece. E quer ficar bem informado sobre o dia a dia da dupla Grenal? Acesse o site radiogrenal.com.br. Bruna Bischecker, oi. Como projetamos esse Grêmio domingo para encarar o Fluminense? Tem novidades? Dá para projetar um time diferente que foi derrotado para o Vasco no último final de semana? Pode e deve ter novidades, Gê Soares, principalmente a respeito do meio-campo gremista. Isso porque o Grêmio, que já contou com o retorno de Felipe Carbajo e também Matias Vijaçante, não deve ter Natan na função central do meio-campo. Tá com dor de cabeça ele. Oi? Tá com dor de cabeça ele. Por quê? Natan é cabeção, cara. Ah, Natan é pescador, né, cara? Pode ser pescador. Natan é pescador. Ele tá com desgaste muscular, que ele correu muito contra o Vasco. Desgaste muscular do pode cérebro. Estar na lista do Renato da fila andar não, também, né? Já foi pro final ele da fila. Ele correu muito contra o Vasco, ele tá cansado. E quem é que a gente projeta na vaga do Natan? Será não tá que tá jogando João, nada, mas quantas partidas ele tem no Grêmio? Tem várias. Já como tem várias. Titular, no mínimo, acho que 3 consecutivas, né? E eu acho que o principal foco da fila andar é pro Natan. Eu botaria o Bitello no lugar do Cristaldo, que não tá bem, e dizer assim, ó, meu, tu não te preocupa Cristaldo em... Cristaldo tá fazendo falta. Não, tu não te preocupa em marcar e tu vai jogar, porque se o Grêmio não recuperar esse jogador, ele não tem a mínima chance contra o Flamengo. Mas e sabe o Cristaldo... qual seria o meu time para pro jogo contra o Flamengo? 17 partidas Natan Pescador tem na temporada pelo Grêmio. Coisa já? Aí, meu Deus. Quantos minutos? Não é mais, tem um gol. Estreou contra o Santos, não? Contra o Santos. Ele não. Faz uma até, ele entra bem. Não. Ele estreia e tem a coisa do na Copa do da Brasil, máfia lá. Dos jogos ali, né? Não, foi do Palmeiras. Depois isso aí foi depois. É antes do jogo contra o Palmeiras. No jogo contra o Palmeiras, porque o Guerra dá uma coletiva depois. Caramba, 17 jogos. São 17 partidas do Natan. No Brasileirão foram 12 partidas que ele atua e 3 apenas como titular. E gol? 0. Meu Deus, pensei que ele tinha marcado um. E lance de gol? Ah, eu me lembro de alguns contra o Vasco. Contra o Vasco ele teve algumas chances agora. Contra o Santos, lá no Jacone, ele teve algumas também. Mas nada demais. Ele dá uma assistência na goleada contra o Coritiba, 5-1. Quando ele volta pro Brasil, ele joga muita bola no Atlético Mineiro ali. Depois ele se lesiona e some, né? No Flu ele vai mais ou menos também. Mas não é o mesmo Natan. Não é o mesmo Natan. O Cristaldo voltaria domingo ou não? Não. O Cristaldo não volta então ainda, vai ser preparado para quarta-feira. Tem pra jogar chance lá de quarta-feira? Eu acredito que o João Pedro seja o titular e vai ganhar João Pedro Galvão, uma oportunidade. Né? É, o João Pedro, o atacante. Sabe qual seria o meu time ideal para o jogo contra o Flamengo? Com todo mundo à disposição, tá? O Flamengo. Não, agora não. Não, contra o Flamengo. Todo mundo. Tá? Ou todos os que podem estar. Todos que podem estar, na melhor assim, tá? Porque daí a gente não conta Kahneman, né? Contra o Flamengo não, né? Isso. Sim. Eu jogaria com goleiro Abel Grando, tá. João Pedro, Rodrigo Eli. Que só isso? Porque ele é bonito que nem tu. Não, eu jogaria com Rodrigo Eli, porque eu acho um baita zagueiro. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Tá. Ele joga desde junho. Bota ele agora no fim pra estrear e tirar. Tem que botar uns bonitos, né? Não, pode ser. Bota agora domingo já pra jogar. Mas ele pode jogar domingo. Sim, tá, eu tô dizendo. Aí tua tese melhor ainda. Pra mim teria. Sim, mas eu. Grande jogo. Quando é que eu jogo contra o Flamengo? Quarto. Tá, e tem algum jogo antes? Fluminense. Então, a minha tese carrega o jogo Fluminense junto. Não necessariamente. Não. Não, sim, eu vou pular. Só um momento, Pato Moura, Kenny Braga já saíram aqui do. Vou pular. Ainda mais um jogador que ainda não jogou, né? Mas se ele não jogar contra o Fluminense, pra mim ele teria que ser titular, porque ele é melhor que o Bruno Vini amarrado. Ah, mas daí o Jean Soares é melhor que o Bruno Vini. Com todo o respeito ao profissional Bruno Vini. Ah, não é tão desprezível. Não tá bem, mas não é tanto. Tu vai melhor assim. Na proporção futebol imprensa, futebol profissional. Na proporção o que treina e a profissão, né? O Jean Soares não é profissional do futebol. E nem treina, né? E eles fazem a mesma coisa. Não é tão desprezível assim, Bruno Vini. Achei que ia falar tu. Não, tu não é. Tu é útil. Eu não gosto. Mas é. Lá na noite o homem rende, rapaz. O Kahneman não estando à disposição contra o Flamengo. Mas aí, três zagueiros ou dois? Eu iria com dois. Rodrigo Eli e Bruno Alves. Isso. E Reinaldo na esquerda. Reinaldo na esquerda. Teu meio campo. Vila Sante, Carbajo. Okay. Não botaria o PP, porque o PP aí é bastante tempo. É. Bastante tempo. Não tem. Bitelo, João Pedro e Ferreira. Tá. E o Soares na frente. Com o Bessosi entrando no segundo tempo. Esquerda. A dúvida pra mim é grande entre Bessosi e Ferreira, tá? Eu não tenho certeza. Kahneman, nenhuma possibilidade da quarta-feira que vem. Não. Tá. O João Pedro, esse pode jogar no meio-campo? Pode, 12 dias. Eu achei que era segundo atacante, mas ele pode jogar fechando a segunda linha de quatro também. Deixa eu entender. Só pra concluir do Kahneman. Não, na questão do Kahneman, a cirurgia dele dá em média 14, 12 dias de repouso pra depois retornar aos treinos. Ele correu no gramado do CT nessa semana, mas não treinou com a equipe e por isso não vai ter condições clínicas de atuar contra o Flamengo. A gente sabe que ele é um psicopata da bola. Pode ele querer jogar, mas clinicamente ele não tem condições. A gente sabe que o departamento médico do Grêmio às vezes faz umas coisas e não tem explicação. Só detalhe, eu vou ali em cima. O Kahneman tá expulso, né? Então não joga, o Kahneman joga contra o Flamengo. Daí ele vai ficar à disposição contra o Santos no dia 20, né? Lá em Santos, vai ser jogado um jogo, na verdade, que é fácil pro Grêmio, né? Porque o Santos é uma draga danada. Ah, mas não sei. O Vasco também tava, né? Ah, isso é verdade. O Bruno foi o único repórter do país a confirmar que o Vasco venceria o Grêmio. E que eu sou pé frio também. O Santos de... Quem é o técnico do Santos agora que eu não me lembro? Aguirre, né? Você viu a declaração do Paulo Turra? Paulo Turra disse que se com mais dois reforços e a continuidade de trabalho ele não cairia com o Santos. E o Fabian Bustos foi anunciado como treinador do América Mineiro. Isso. Sim, mas tu queria que ele dissesse o quê? Não, eu vou cair. Né? É que ele não é mais técnico agora. Exatamente. Mas a questão do João Pedro, que o Mano perguntou, é o João Pedro, ele pode jogar como um 10, mas sem ser um 10, entende? Ele não é um armador. Ele é o segundo atacante. É um cara que pisa na área e finaliza. E, aliás, finaliza muito bem. Ele é artilheiro. Ele faz muitos gols. Só que aí o Grêmio daí ia ficar carente de um cara que armasse o jogo que nem o Cristaldo. Entende? Esse é o Cristaldo ponto. Tá armando? Em números, a temporada do Cristaldo é muito boa, tá? Tu me chamou... Eu ouvi justamente esse raciocínio do Felipe, já a última vez que a gente teve o prazer de estar juntos, dividindo este microfone. Que dobradinha, né? Vá, aquela coisa, né, cara? A tática pela tática. Saiu um belo podcast, né? Não entrevista tática ninguém. Tática pela tática, velho. Não entrevista ninguém, né? E aí, não, é a tática pela tática. Eu e o Mano Tientes conversando no fundo, o Ítalo Galdo, assim, ó, parabéns, velho. Parabéns. Olha, espetacular esse jogador. Que belo não, produto. Não, mas me chamou a atenção os números do Cristaldo, porque eu também tenho essa visão de que é um jogador que oscila muito e que não entrega o que o Grêmio esperaria dele, assim, justamente por essa oscilação. Mas aí quando ele traz os números são parecidos com o do Arrascaeta no ano. E aí, pô, a gente paga pau pro Arrascaeta e o cara tem números parecidos com ele, então... É, claro que o de Arrascaeta é mais decisivo, é muito mais brilhante. Joga um time mais bem encaixado, né? Não tô querendo comparar, mas eu... E logo depois disso ele se lesionou, então assim, eu também não tive muito tempo de analisá-lo, assim, né? Ou de secá-lo mais do que eu estava secando, porque eu achava que ele não estava bem. Então, não sei se tu tens os números aí, querido. Ah, do Cristaldo eu tenho, só tenho que buscar. É porque a comparação era de antes do jogo da Copa do Brasil, né? De lá o Cristaldo joga o jogo, depois se machuca e fica de fora. Mas na temporada, no Campeonato Brasileiro, tá? O Cristaldo tem 14 jogos, tem 4 gols, tem 2 assistências... E uma nota média não quer dizer muita coisa. Quantos jogos, Felipe? Não sei. Ele tem 14 jogos no Campeonato Brasileiro. E uma nota média de 7.2. 6 situações diretas de gol. Isso. E temporada tem? Tem que pegar o gauchão aqui, peraí que eu vou pegar. Que a gente falou, pô, Natan com 17. Temporada, né? Vamos ver o Cristaldo. Deixa eu ver aqui. Mas 17 que em minutos vai dar 7.8 também. Mas o Cristaldo já começou a temporada, né? É. Natan chegou depois. Natan chegou depois. Qualquer jogador de futebol no futebol brasileiro que tu vá colocar, ver as estatísticas, se o cara tem um campeonato regional, ele leva muita vantagem porque ele pega adversários muito fracos. É verdade. Além de ter um começo de pré-temporada e tudo mais, ele pega adversários muito fracos, né? Na temporada... Ainda mais meio armador, né? Ainda mais meio armador. Na temporada... Lembra o Grêmio teve o Gata Fernandes, que deu várias assistências no Campeonato Gaúcho, assim, depois em 2017 não jogou nada. Nada. Agora, o Inter 33 jogos, 7 gols, 9 assistências. 33? Já. 33 jogos, 7 gols. E 9 assistências. Não é um número ruim, não. Mas eu esperava um pouquinho mais do Cristaldo. Por tudo que se criou aqui com a chegada dele, claro que agora tá lesionado, mas esperava um pouquinho mais porque a gente vê que o Soares está desabastecido. E a função do Cristaldo é justamente essa. A minha curiosidade, Mano, Felipe, Nicolas e Bruno, é se o Renato vai manter ou não os 3 zagueiros. Contra o Vasco, ele acabou tirando. Alguns criticaram, outros elogiaram, porque era o Vasco lanterna. E para domingo, com o Fluminense aqui na Arena. Eu achei aqui, desculpa, Gê, mas eu achei a comparação, tá? Entre Cristaldo e Arrascaeta. Feita no dia 26 de julho. Então tem... Um mês. É, quase. Ainda antes do jogo da Copa do Brasil. É, foi um pouquinho antes da Copa do Brasil. O Cristaldo tinha um jogo a menos, que ele joga da Copa do Brasil e ele se machuca. E não joga mais. Mas naquela altura, tá? Gols. O Cristaldo tinha 7, o Arrascaeta tinha 5. Assistências, 9 para cada lado. Minutos para participar de um gol. 145 do Cristaldo contra 168 do Arrascaeta. Passes decisivos, 82 do Cristaldo, 64 do Arrascaeta. Grandes chances criadas, 12 do Cristaldo e 18 do Arrascaeta. Dribles certos, 25 do Cristaldo e 46 do Arrascaeta. Desarmes, 49 do Cristaldo contra 43 do Arrascaeta. Pontaria no chute, 61% do Cristaldo e 47% do Arrascaeta. A nota ali não... Desculpa, não sim. Dá, né, também para comparar um e outro. Não, o Arrascaeta é absurdamente melhor que o Cristaldo. E ali, não e é ele o melhorando. Tem menos passes e não, é melhorando, e 50% a mais de lances de gol. Porque o Arrascaeta consegue criar para si mesmo chances de gol. É. Ele dribla e cria uma chance de gol. O Cristaldo não tem esse perfil. E não é o melhorando o Arrascaeta. Né? Talvez não, seja não, o pior dele. Mas, exatamente. Mas assim, não existe comparação fazendo entre os dois, um link, tá? Não, só para trazer bons números do Cristaldo. Fazendo um link com a tua pergunta dos 3 zagueiros, né? Acho que o Felipe está certo no sentido de aproveitar o jogo contra o Fluminense para preparar para a decisão. Então aí tu descarta essa questão de jogar com os reservas. O Grêmio precisa fazer um bom jogo, não estou falando nem da vitória, o Grêmio precisa fazer um bom jogo contra o Fluminense para ter um pouco mais de moral para jogar contra o Flamengo. Quando a gente vai falar do Flamengo, se tu perder o meio campo para o Flamengo, tu está ralado. E outra coisa, ah, o Flamengo não está bem no Brasileirão, não é o mesmo. O Flamengo gosta de casa lotada, de jogo decisivo, de mata-mata, gosta grande, né? De jogar com o Grêmio. E está acostumado a isso. Tem essa coisa de ser bruxaria do Renato e vamos mostrar que a gente joga bola. Tem o 5-0 lá, o Gabigol é um cara que cresce muito contra o Flamengo. Deu azar de ter o Bruno Henrique também já voltando a ser que para mim ele é um... Cara, o Bruno Henrique é um jogador que não tem espaço na seleção, mas para mim ele é o jogador mais importante do Flamengo, assim. Ele é o jogador que, com a velocidade dele... Passou um ano fora, né? Ele muda a cara do jogo, passou, assim. Ele passou quase um ano fora e voltou contra o Palmeiras e teve uma torção no tornozelo e no joelho de novo, ficou mais um tempinho e voltou em tempo tinha, agora. E tinha passado um ano fora já antes no Santos, ainda quando ele lesionou no olho, né? Sim, quase consegue. Exatamente, eu concordo. O Bruno Henrique, para mim, ele é no hall das estrelas do Flamengo, assim, talvez... O pessoal fala muito que o Pedro joga muita bola, que o Gabigol é muito bom, muito decisivo, e talvez eles sejam jogadores que, assim, é mais vistoso tu ver o Pedro jogar futebol, é mais técnico, ele conduz a bola pertinho do pé, os caras dão um balão pra cima, ele mata no peito como se a bola grudasse no peito dele. Perfeito. Agora o Bruno Henrique é rápido, é forte, é bate com a perna direita, bate com a perna esquerda, é decisivo, cabeceia muito bem, pula muito por alto. Por que ele não teria espaço na seleção? Ah, porque tem jogadores melhores que ele, né? Só por isso. Quem? É, não tem jogadores tão completos como ele, né? Mas é que a seleção é oba-oba, que ela tem isso aí. Realiza hoje no Flamengo, tá? No Brasil, na seleção brasileira, quem é melhor que ele? Cara, o Richarlison tem as mesmas qualidades. Ah, mas o Richarlison não joga na função do Brasil. Mas o Richarlison também não joga no Brasil. Na seleção brasileira. Mas se o Richarlison jogasse no Brasil, a gente ia estar pedindo ele na seleção. Tá, mas na seleção brasileira hoje, não dá pra encaixar um outro esquema com... O Bruno Henrique tendo participação, o Richarlison, ele joga meio que lá de centroavante, de atacante na seleção. Porque é que não tem jogar em prol do Bruno Henrique também, não né? Não, achar pelo menos um espaço, uma convocação, sim, uma eliminatória. Essa é a minha pergunta. Só pega a Copa de 22. Não deram certo na Copa do Mundo, a gente podia testar outros. Mas o cara que não deu certo na Copa do Mundo, pode me citar, o Gabriel Jesus, não deu certo na Copa do Mundo, o cara quase foi campeão da Premier League, quarto agora. Mas não vai convocar o cara. Tudo bem, mas dá pra dar oportunidade também pra quem tá bem no Brasil. Mas é que é outro futebol, a gente viu um Pedro numa Copa do Mundo. Mas é que chegam lá e na Copa do Mundo também não funcionam. Então, podem destruir na Europa, mas chegam na Copa, se não o Brasil, fazem nada. Se os tops do Brasil não funcionaram numa Copa do Mundo, o cara que jogava no futebol brasileiro foi pior ainda. Ah, mas é que o Pedro... Talvez o Fernando Diniz... O Everton Ribeiro tomou uma coça de Camarões, ele não conseguiu tocar na bola contra Camarões. Ah, pouco. Talvez o Fernando Diniz já tenha um olhar assim mais... permissivo ao futebol praticado dentro do Brasil. É que na verdade, assim, são mundos completamente diferentes, né? O próprio, por exemplo, assim, por que o Arangues acerta muito o time do Inter? E me surpreende positivamente a questão defensiva dele estar correndo. Mas ele com a bola no pé, ele é um jogador que, claro, posições completamente diferentes, mas ele tem um pensamento muito parecido com o do Suárez. Ele não fica, não segura a bola. Não é que nem o Alan Patrick, que pega a bola, pega o celular, tipo assim. E outra, assim, não é que eu não goste do Alan Patrick. Eu acho que ele começou a ser esse enceradeira, né, do meio do ano para cá, porque faltava aproximação, faltava intensidade no Inter. Então, ele ficava muito sozinho, vinha 4 ou 5, e ele mostra a habilidade dele, assim. Então, não é só a culpa dele. Então, ele tem que parar, ele tem que dar essa cadenciada no jogo. O Arangues é papum. É outro futebol. Por isso que eu acho que o Bruno Henrique é um cara que daria certo na Europa também, porque ele é um jogador que ele é objetivo, ele tem velocidade para jogar na Europa. Ele jogou no Wolfsburg, né? Jogou, pô, quase eliminou o Real Madrid. O Wolfsburg tinha o De Bruyne, eles ganharam de 2-0 na Alemanha, e depois foram jogar nas oitavas de final, foram jogar contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, e o Cristiano Ronaldo meteu 3. O último foi uma cobrança de falta que a barreira abriu, passou no meio da barreira e o Real Ele Madrid gosta passou. De fazer gol assim, né? Gosta de fazer, fez no Grêmio. Fez em vários outros lugares, momentos da carreira também. Mas é o que passou o Alan Patrick disse que o Mano disse, porque, por exemplo, algumas vezes funcionou. Lá em Montevidéu funcionou. Lembra que ele segura a bola no meio, ele dá um tapinha por cima do cara, se livra de 2 e aí a jogada termina num gol do Inter. Depois toma um empate no finalzinho, aquele 1-1. E o Arangues, ele passou, no começo, quando ele começou a jogar no Inter, ele passou por um problema muito parecido com o que passa o Suárez hoje. Por isso que eu acho que o João Pedro vai ser necessário. Porque o Suárez, mais do que alguém que pife ele... Ele pensa como... E o Suárez, quando era mais novo, O Soares era um cara, e ainda é, ele tenta, mas hoje ele é mais velho e não faz tanto isso. Mas o Soares mais novo era um cara de fazer facão o tempo inteiro. Ele ficava numa ponta, ele vinha cortando a defesa assim, e o Messi lançava pra ele, na época do Liverpool, o Gerrard, os outros, o Coutinho, esse cara lançava a bola pra ele, ele saía na cara do gol. Como ele não consegue mais fazer isso pela questão física, ele é um cara que, mano, assim como o Arangues, toca de primeira. Toca muito de primeira. E o Cristaldo é um cara que o quê? Ele pifa o cara que corre. Se o cara fizer o facão, ele acha o passe. Só que o Soares não faz mais esse facão. Lembra da... Teve um jogo treino do Grêmio no começo da temporada, que o Cristaldo dá um tapa de primeira pro Diogo Souza e o Diogo Souza fez um facão e ele achou. Isso ele consegue. Só que o Soares não precisa mais desse cara. O Soares precisa do cara de uma tabela curta, que jogue perto dele. E esse é o João Pedro. O João Pedro não é um armador que vai te dar um passe que quebre três linhas de marcação e deixa o cara na cara do gol. Agora, quando o Soares tentar o toque de primeira, ele vai entender o Soares e vai estar perto. E quando o Soares raramente faz esse facão e não recebe a bola, ele fica puto da cara. Fica, né? Porque ele pensa assim, porra, eu corri aqui pra fazer o negócio e o cara não me deu a bola, né? E o que parece pro Arangues, assim, parece pro Soares, que às vezes eles fazem um movimento assim e os companheiros não entendem uma coisa que pra eles é muito simples. Tipo, cara, me mexia, só tu dá a bola aqui, tu não me deu a bola. Por que tu não me deu a bola aqui? Era só tocar. E essa experiência que vem do João Pedro Galvão lá, do Fenerbahçe, onde ele jogava com o Valencia, pode ser importantíssimo pro Soares. Né? João Pedro Galvão mesmo, vamos usar isso. Porque tem o lateral, né, João Pedro. Mas não imagina, dá pra um transformar cruzamento do João Pedro no gol do João Pedro. Pois é. Não dá pra transformar João Pedro Galvão. O JP. JP, pô, JP é nós, né? João Pedro Galvão, você já perdeu o gol, passou o time, né? Por exemplo, o Valencia, tá? Se tu visse as partidas do Valencia no Fenerbahçe, o Valencia fazia esse arranque que ele tenta fazer hoje. E a bola, quando tem um gol que virou videozinho, que é um que o Arda Güler, que tá no Real Madrid hoje, passa por três caras e o Valencia nem olha pra ele. O Valencia só corre em direção ao gol, o cara bate o trivela, a bola cai na frente do Valencia, assim. É treino, né, o nome? Eu me lembro quando o Bragantino, ele tentou fazer isso várias vezes. Ele tentava fazer facão, tentava correr e a bola não chegava na frente. O três dedos é do Depena, não tem? A bola não chegava. Então, não, o cara demora a entender que, pá, eu não posso correr assim, que a bola não vai chegar pra mim, eu vou ter que mexer diferente. Mas essa é a esperança do Inter. Mas, não, mas ele não tem que jogar em prol dele, se ele é o melhor jogador do time, não, tecnicamente. Mas aí é que tá, por exemplo, tá? Quando o Valencia chega, algumas pessoas começam a criticar ele, que hoje já pararam de criticar. E aí eu digo assim, cara... Resultadista. Não. Ele é um... Sim. Ele não, é um, senhor. Ele é um, três jogos, é um, não. Ele é um jogador... Nada. Tá, mas não jogou? Não jogou. Mas assim, ó, mas tu tem que também ter um pouco de critério pra fazer análise. No meu caso, sim, não, claro. Eu não tô criticando ninguém. Acho que cada um sabe o que faz. Né, não é pra ti o que eu tô dizendo, lógico. Tá, tesouro? Bem pelo contrário, até porque tu é o nosso coordenador aqui. Opa! Quem sou eu, né? Entendeu? Um abraço pra tua família. Esse senhor que está aqui hoje com o casaco do Cruzeiro foi um dos que disse que não passava o Inter. Eu falei então, mesmo. Não, fica puxando aí. Não, mas tudo vai bem. Vai passar do Bolívar agora. Peraí, não. Desculpa, vou te interromper, mano. Por favor. O senhor aqui, em vários duplos em debate... Temos um advogado do Nicolas Costa. Veio aqui e disse assim, não, é muito... O Inter não vai passar pelo River. É muito difícil passar pelo River Plate. Quem? Tu disse, cara. Mas ninguém falou que seria fácil. Eu não quero opinião depois do jogo da Argentina. Eu quero opinião quando sai o sorteio e tem o River. Ele falou não, que ia passar. Não, disse, eu tava aqui. Ele falou. Não, eu tenho problema com quem diz assim, ó. Tá, o Inter vai passar... O Inter vai passar pelo River... Olha, é muito difícil, mas pode passar, porque é futebol. Eu sei! Só que eu quero que me diga, tu acha que vai passar ou não vai passar? Agora, falei, não dá opinião nenhuma, não me adianta de nada. Mas é que tu não escutou o programa, de repente tu puxa lá. Mas é o mesmo cara que falou que o Furacão ia ser campeão brasileiro, né? Mas tudo bem. É, ainda não acabou o campeonato brasileiro. Mas o que eu queria falar do Valencia é o seguinte, tem algumas obviedades no futebol. No momento que tu tem um atacante como o Valencia que se mexe muito... Quanto mais entrosamento tu tiver, mais vai aparecer esse tipo de lance que o Felipe tava falando. Claro. O cara não olhar e saber que o cara vai ter. E aí tu tem que ter uma compreensão tática, tu tem que ter justamente uma relação maior. Isso vai acontecer ao longo. Então, a esperança do Inter passa muito porque o Arangues me surpreendeu positivamente, não pelo que ele sabe jogar com a bola no pé, mas pelo que ele tá fazendo sem a bola. Porque deu a intensidade que o meio-campo do Inter precisava. E aí tu tem jogadores como o Maurício e como o próprio Wanderson, que claro que foi um jogo de exceção aqui no Beira-Rio, mas que mostraram que podem ter compreensão tática desse jogo mais intenso que o Coudet quer trazer para dentro do Inter e que já está conseguindo mostrar. E, ao mesmo tempo, daí tu tem o Alan Patrick, que vai entender, porque aí é que está. A minha esperança é que, conforme tu vá tendo entrosamento, o Inter vai ficar muito mais rápido, o Inter vai fazer a bola rodar muito mais. E o Alan Patrick tem uma vasta experiência na Europa. Então, no momento que ele tiver um sistema de jogo nesse sentido e tiver mais entrosamento, ele vai se adaptar, o Valencia vai se adaptar. Aí tu vai, e ainda por cima, tu vai ter peças dentro do teu, dentro desse teu esquema tático que tu pode mexer no esquema durante o jogo. Como mas o aí Henrique. Vamos para o jogo específico, mano. A gente fala muito em intensidade, em velocidade, mas nós temos um jogo na altitude agora contra o Bolívar. E o Inter hoje se caracterizou por ter jogadores ofensivos. Os laterais são alas, são pontas, enfim. Só que lá tu vai precisar te defender. O meu então, grande medo do jogo contra o Bolívar lá é tu não adiantar as linhas. Lá era o jogo para trazer o Mano Menezes de volta e dizer, ó, vai, agora tu vai treinar os primeiros 45 minutos aqui. Tipo assim, tá, não, lá tu tem que jogar com duas linhas baixas. Tu não pode te dar o luxo. E a minha indignação com o Coudet no segundo tempo do jogo contra o River é justamente essa. Porque, assim, dá certo ele jogar com as linhas altas no primeiro tempo. O Inter não sofre dentro do Monumental de Núñez. Eles têm uma chance que vai a gol, que é uma defesa que o Rocher está muito bem colocado do Lucas Beltrán no começo do jogo. Tem uma bola que passa dentro da área ali do Inter e que ninguém pega, e um chute do De La Cruz que vai bem para fora. Ou seja, o grande River, que ganhou 15 seguidas em casa, etc., foi bem anulado por esse esquema do Coudet. Aí tu faz o gol, tu começa o segundo tempo, aí tu tá sentindo que tu tem uma pressão muito grande, que o River toma conta do meio campo. Tu tem que ter a humildade de tirar se nós estamos perdendo o meio campo, vamos preencher o meio campo. Como é que eu preencho o meio campo? Vou tirar o Depena, que não tá marcando e não tá criando, vou botar o Bruno Henrique, e vou tirar o Wanderson, que não tá bem, e vou botar o Maurício, porque aí eu tô botando dois caras a mais dentro do meio campo, zero bala, que vão ajudar a correr, e ainda vou ter o escape com o Maurício. Quando o Ener Valencia cansar, eu boto o Pedro Henrique no lugar dele. Se ele faz isso, podia até ter perdido o jogo, mas ninguém ia estar criticando. Agora, no momento que ele continua com as linhas altas, e eu vi várias vezes os lances, o Mercado, num dos gols, ele dá o passo para tentar deixar o Solari em impedimento, e aí depois ele volta. Sim. E, pô, o Solari é muito mais rápido, cara. Tu dá um passo para frente para voltar para trás depois ali tu perdeu os 2 segundos, que foi o que deu a tranquilidade pro cara fazer o gol, entendeu? Então, não era hora de fazer linha de impedimento. Era hora de tu tá um pouquinho mais conservador para não dar, até porque o Rocher tava bem, o time tava bem, então não. Mas faz parte, deu do estádio tudo certo também nesse sentido. Né? Do estádio, mano, nós conseguimos ver outro jogo, assim, o que quem tá na TV muitas vezes não consegue olhar. E o que a gente viu, o que eu pelo menos consegui ver, foi que o Wanderson é um pouco limitado, assim, em questão tática. Porque o Coudet fala, ele não entende para avançar, ele não avança, ele fica esperando a bola onde ele tá ainda. Sim. Então essa inteligência tática falta um pouco no Wanderson em si. Eu acho que ajudaria muito mais ele, até com a técnica que ele realmente tem, demonstrou no ano passado, se ele entendesse mais o jogo. Mas hoje eu realmente acho que ele é muito deficitário dessa parte de inteligência tática, né? É, então, por exemplo, lá não dava para ouvir o que o Coudet estava falando. Não dava. Então, porque era muito barulho. Mas é o seguinte, se o cara não está ouvindo, e tu tem um cara como o Maurício, que vai marcar mais e que vai ter a mesma qualidade para sair com a bola em velocidade, bota o Maurício. Sim. Pô, se o Depena não tá bem, tá cheio de problema, não tá marcando, etc. Pô, tu tem o Alan Patrick para bola parada. Eu vou dizer o seguinte, para mim o Alan Patrick, ele foi extremamente decisivo contra o River, mas ele não foi bem. Claro. É que ele tá sem função, né? Não, ele dá o passe pro Valencia no gol lá. Sim. E faz o segundo gol aqui. Então, assim, só que ele é esse jogador decisivo que muitas vezes está escondido do jogo, está bem marcado, que segura demais a bola, mas que tem a qualidade na bola. Então, se tu tem a qualidade do Alan Patrick na bola parada, tu não precisa forçar a permanência do Depena em campo, porque ele tem também essa qualidade, porque tu vai ter isso com o Alan Sim. Patrick. Então, era um momento de tu ganhar o meio campo. E aí, a gente volta sempre a falar nesse jogo, porque... Foi emocionante os dois jogos, foi um baita de um confronto, etc. Mas trazendo para o Grêmio, assim, até para não ficar muito só em cima do Inter, a chance que o Grêmio tem é que o Bitello faça um bom jogo contra o Fluminense para reabilitar esse jogador, que para mim a queda de produção do Grêmio passa muito pela queda do Bitello. Sim. Porque desde o começo eu estou dizendo que o Grêmio é um time que marca muito pouco. E entendo que um time que marca muito pouco tem que ter a posse de bola, tem que ter qualidade de bola. Tu justifica quando tu tem um meio campo com o Bitello, com o Carbadio, com o PP, que são jogadores que vêm com o próprio Vila Sante. Não tem jogador de... Onde tirar os zagueiros? Qual outro que marca? Não tem. Exato. O Reinaldo não marca. Ele não, e o próprio Vila Sante, Jean... Quando ele chegou, ele não tinha o poder de marcação que não, tinha. Não é característica dele. Ele se deu conta que, para ser titular do Grêmio, ele teria que ser um jogador mais defensivo. E hoje ele é titular absoluto no Grêmio pelo poder de marcação. Mas quando ele chega, eu até critiquei o do Vila Sante nesse sentido, dizer assim, pô, ele é um jogador que pisa na área e conclui pouco. E, ao mesmo tempo, tem dificuldade de marcação. Opa, é que, por exemplo, na seleção paraguaia, ele era um segundo volante, segundo, quase um terceiro, bem adiantado. Exatamente. E aí, no Grêmio, ele tinha uma dificuldade de entender, mas ele é um 5, ele é um 8. Agora, voltando o PP, quem é que sai desse time? E por que, que ele começou Carbagio, a fazer... Né? Por que, que ele... Eu também acho que está marcando sim, pouco também. Como tirar o Vila mas por que, o PP volta por que também, que ele está fazendo mais gol esse ano? Porque como ele está jogando mais recuado... Tem um monte de gente para marcar. Claro, então, quando ele pisa na área, ele está muito mais livre nesse sentido. Então, se o Grêmio fizer um bom jogo contra o Fluminense, eu acho que isso vai dar moral para que o Grêmio... E aí eu acho que o Grêmio teria que ter uma estrutura pensando no meio-campo do Flamengo. Porque, assim, por mais que o Cristaldo seja esse jogador que é mais meia, como é que vai estar o Cristaldo para jogar num jogo difícil, num jogo que vai ser intenso? Então, daqui a pouco, se tu tivesse Vila Sante, PP, Carbadio e Bitello, e o Ferreirinha na velocidade para escapar, e ajudando no meio-campo, e o Soares lá na frente para segurar dois zagueiros, deixa o Cristaldo para o segundo tempo se tu precisar do jogador, entendeu? Com o PP na vaga do Cristaldo. Cansa! Só que ainda assim, mano, nesse time ninguém marca, né? Aqui na Arena... O grande problema foi deixar os quatro jogadores soltos. Mas todos eles marcam mais do que o Ribeiro. Todos eles marcam mais do que o Cristaldo. Ainda mais sem ritmo de jogo, né? Não tem tanta gente pra marcar assim, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Gerson. Não, mas, pô, pelo menos. Não, o Gerson tava. Era o Thiago, mas agora vai ter. Isso agora vai ter. Só que pelo menos neutralizando o Arrascaeta e o Everton Ribeiro já é meio caminho andado. Só que esses jogadores na arena ficaram soltos. E o Grêmio deu azar com aquele cartão do Gerson ali que não pôde jogar, no meu modo de ver. Porque o Gerson é um baita de um jogador, mas o Vitor Hugo ali, as peças que eles colocaram, deram mais consistência defensiva pro Flamengo naquele jogo. Porque qual foi a estratégia do Renato? Eu vou pro Bumba meu boi, eu vou para cima dos caras, vou fazer um gol e depois vou recuar como eu fiz contra o Atlético Mineiro. Então ele tenta jogar de igual para igual com o Flamengo e ele pega um Flamengo mais bem postado defensivamente, com mais força física no meio campo. E aí o que acontece? Daí fica troca de jabs ali no jogo de boxe, mas daí tu tem a velocidade do Bruno Henrique e do Gabigol ali, né? Duas e 27, dupla em debate, prorrogação aqui na Rádio Grenal. Estamos em live lá no YouTube. Falamos em nome de KTO, que leva o gauchão de futsal às quadras de todo o Rio Grande. Entra lá em kto.com, te cadastra, KTO, onde a diversão acontece. Lembrando que hoje tem mais dois jogos pela Libertadores da América, Racing e Nacional. Primeiro jogo na Colômbia, 4-2 para o Nacional. Racing vai ter que pelo menos fazer dois para levar para os pênaltis. Na Argentina, Olímpia e Flamengo. O que vocês estão projetando aí para logo mais? Eu quero ver Boca e Racing. Acho que é... né? Bom confronto. Pô, imagina, fica lá e coisa, e daí já tem um semifinalista. Então, se tu quer ver Bokirraso, tu quer ver Fla-Flu também. Não, só um pouquinho. Não, é, para mim está muito claro. O Estado se dividiu muito em como vai torcer para o Flamengo hoje. Porque é o seguinte, os colorados vão torcer para o Olímpia, porque é mais fácil jogar contra o Olímpia, por mais toca, por mais coisa. Mas aí decidiria é uma questão lá, evidente. Né? Bom, lá. Mas não interessa. Mas tá. Não, Olímpia e Fluminense, qualquer um dos dois, eu quero dizer. Olímpia, Fluminense, Olímpia, Fluminense e Inter é tudo japonês, entendeu? Eu prefiro pegar hoje o Fluminense do que o Olímpia. Não, até para decidir o segundo em casa. Mas é o seguinte... Boca e coisa, então assim, não vai ter aquela coisa. É certo que vai ter um argentino na semifinal, então não para aquela nuvem negra que tem. Eu não gosto desse termo, assim, na Comebol, porque só vão chegar os brasileiros, etc. Eles vão se preocupar com Boca e Racing. É bom, porque não adianta, a Argentina ela respira muito futebol, assim como a gente. E aí, ao mesmo tempo, se passar o Olímpia, o que acontece? O Flamengo vai se reabilitar contra quem? Contra o Grêmio. Não vai dar nem... Agora, se o Flamengo dá um saco no Olímpia, aquela coisa, aquele oba-oba, Flamengo, Libertadores, etc. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas ele já chega com aquela soberba do Flamengo. O Grêmio está eliminado, mano. O Grêmio está eliminado no... Não dá. Pode haver um relaxamento. Ah, o Grêmio fez 1-0 no início. Dá pra, de repente, encarar. Vamos lá. Sendo mais otimista, 20 do primeiro tempo no Maracanã, 1-0 Grêmio. Muda a história. Muda. Porque aí tu vai ter... Claro que tem, vai ter que segurar o Flamengo. Mas, pô, o América foi lá no Maracanã e conseguiu quase a vitória. Conseguiu um empate lá no finalzinho. Mas e se o Suárez cresce no jogo? Se o Bitello cresce no jogo? O João Pedro pode entendeu? Ser também uma surpresa boa já pra o João Pedro Galvão. Enfim, é tratar com otimismo, né? Pelo menos o Grêmio tem que fazer um gol para tentar depois ficar vivo na partida. O que não dá é para deixar o Flamengo jogar no Maracanã. O que eu quero dizer, assim, com todo respeito ao Grêmio, eu acho que passa muito mais pelo Flamengo desdenhar o jogo, e eles são muito bons nisso. Sim. Sabe? De tipo, é o Mengão, tá tudo certo, a torcida vai, vamos tocar 5 de novo. E o Grêmio... Desculpa. E o Grêmio quietinho ali, o Grêmio na dele, entende? Usando essa coisa. Muito do que estava acontecendo com o Inter, críticas porque não tá bem, o vestiário do Grêmio tá rachado pelo caso Suárez, tá tudo uma M, é impossível ganhar, não sei o quê. Daqui a pouco tu começa a recortar esses tipos de coisas e diz assim, olha aí, ó, viu? Nem vamos jogar lá, não tem porquê, etc. Olha aqui, o Gabigol deu uma declaração. Esse fator extra-campo, eu não estou dizendo... A vantagem do Flamengo ela é muito grande para um time que é superior a Inter, a Grêmio, ao próprio Palmeiras. O elenco do Flamengo é um elenco vencedor, só que a gente sabe que tem, às vezes, muitas vezes, esse excesso de soberba. Então, para mim, o Flamengo pode perder para ele mesmo. Se o Grêmio fizer o feijão com arroz, for focadinho lá e tiver um jogo de igual para igual... Eu discordo muito até do Edu quando a gente fala que ele acha que o Grêmio foi muito bem contra o Flamengo lá. Tomou 3-0, sabe? Futebol é objetividade, não tem essa... Ah, tu teve volume de jogo. Ok, mas tu teve volume de jogo porque o Flamengo saiu na frente e deu a bola pro Grêmio para esperar e para ser mortal. Mas se o Grêmio repetir a atuação que teve no Maracanã lá com o Flamengo, tem grandes possibilidades de pelo menos igualar. Agora precisa fazer o gol. Exatamente. Suárez bola na trave... quantos gols o Grêmio perdeu, e aí o Flamengo foi lá e foi mais competente. Eu até concordo com o Edu nessa análise que o Grêmio foi bem, só que tomar 3-0, o futebol ele é resultado. Me agrada muito o Grêmio ter pelo menos uma repetição daquela atuação lá no Maracanã, só que agora tem que ser competente. Não dá para ter bola na trave, não dá para ter milagre de goleiro, a sorte tem que estar do lado do Grêmio também, né? Walter no São Borja, viu, só para avisar. São Borja? São Borja, que tá jogando a copinha, né? Copinha, meu isso. Deus. Então, abriu bastante churrasco lá. 34 né? anos, novo reforço do São Borja. Não tem assim uma grande torcida para cobrar lá. Ele acabou se enredando com a torcida. Sim. E que pena, né? Nada contra o cara que podia estar jogando alto, em alto nível ainda. Podia estar jogando ainda, na Série B tranquilamente, né? Tranquilamente. É, sem dúvida, sem dúvida. Mas acabou caindo bastante. Mas o Flamengo tem que errar muito, né? Tem o extra-campo, posicionamento dentro de campo, não jogar com regulamento embaixo do braço. Então, para... E não está escrito que o Flamengo não vai errar, sabe? Então, tomara que o Claudinho esteja me ouvindo para... Justamente porque não, eu não quero isso, obviamente, mas eu não vejo assim como favas contadas, porque o futebol ele é muito maluco e dinâmico nesse sentido. 2:33, além da Copa Libertadores, hoje tem a Sul-Americana, São Paulo e São Lourenço. Primeiro jogo foi 1-0 lá, São Paulo precisa reverter, acho que passa tranquilamente. Não vai ter Lucas Moura, não vai ter o... Ramos Rodrigues, mas tem Caleri, tem Luciano. Eu gosto muito do time do São Paulo. Não vai ter pelo regulamento? Porque não foi escrito nas oitavas, né? Pode jogar nas quartas. Nas quartas pode jogar. Passar. É até parecido com a possibilidade da Libertadores, porque o Inter pode escrever mais 3, né? Para as quartas, mas o presidente anunciou, né, Bruno, que não deve, não deve contratar o Inter mais. Não deve fazer novas contratações. Só poderia contratar jogadores que estavam sem contrato. Sim, até o dia 2 de agosto, que foi o fechamento da janela. Mas, mesmo assim, o Inter não deve acrescentar jogadores ao seu elenco. Se tivesse que contratar alguém, eu iria atrás de um zagueiro só, até porque não se sabe o que vai acontecer com o Moledo, Henrique, né? Eu acharia um reserva imediato para o René. É uma função complicada, mas... Até pelas más atuações do Tauolara, né? É, o René é um cara muito regular. Se o Inter perde um René, vai dificultar muito. Sabe quem é o reserva imediato do René hoje? Carlos Depena. É verdade, o Tauolara não... Ele fez uma partida muito... Não jogou bem e agora tá entregue ao DM, né? Mas acho que poderia, claro. Não, acho que o presidente já falou na zona mista lá que é complicado, mas enfim, acho que se tivesse alguém livre no mercado para essa posição... Poderia ter essa possibilidade. Hoje também tem LDU Quito e o Yumblense e tem o clássico brasileiro aí na Sul-Americana, Bragantino e América Mineiro. Só um pequeno parênteses, o capitão da Sub-20 do Inter, o Rangel, é lateral esquerdo, né? Sim. É um jogador mais assim, de defesa. Assim, já então, integrou o elenco em treinamentos no Nico Hernandes Parque Gigante. Pode também, para liberar mais o Bustos, tu pode ter uma opção nesse sentido. Também, né? Linkando com a base, ontem estava vendo o Inter Flamengo lá no Rio de Janeiro. Guardem esse nome. Gabriel para não, o Gabriel Carvalho. 10 do Inter, Prado e tem Gabriel 16 Carvalho. Anos, joga eu muita bola, precisa manter esse ritmo, precisa ser lapidado, mas Gabriel Carvalho, 10 do Inter, jogando no Sub-17, olha, esse aí vai dar para, quem sabe, ou no profissional, ou quem sabe uma venda futura, porque é muita bola. Ontem ele fez uma baita partida, e até teve a convocação aí da seleção brasileira que se prepara para disputar o Mundial. Até pensei que o Gabriel poderia estar entre os nomes, mas apenas jogadores do Flamengo, mas belo jogador. Tem o Ricardo Matias também, né, que tá surgindo, tem 5 gols já no Campeonato Brasileiro da Sub-20. Mas enfim, o Inter precisa trabalhar um pouquinho mais a base, né? Sem dúvida. Se for comparar com o outro lado, o Grêmio dá uma aula. Sabe que no meu podcast lá no Presença Colorada, todo mundo que vai lá, presença. Todos os jogadores, todo mundo que vai lá, fala muito assim desse abismo que virou o centro de treinamento do Inter em relação à base, né? Que é muito importante, ou que fazia muito bem para o Inter aquele ambiente do treinador do time principal tá olhando os guris tá no gramado. E eu digo mais, essa coisa do moleque tá ali vendo o time profissional treinando e sonhar em estar no Beira-Rio, sonhar com aquele ambiente. Assim, eu acho que isso faz muita falta para a base do Inter já. É, a gente olha aí hoje o Grêmio, no banco do Grêmio. Não titular, nem no banco, mas no time titular. Tem Bitello, o Gustavo Martins tem jogado bastante, o próprio Mila, Ronald. Aí vamos para os reservas. Tem Natan Fernandes, Zinho já participou. Cuiabano, Natan, zagueiros, tem, goleiros. No passado recente, tu tem Wallace, tu tem Arthur, Pedro Rocha, tu tem PP, tu tem Cebolinha, tu tem muitos jogadores que ajudaram o Grêmio, inclusive, a pagar as contas, porque deram certo e tiveram oportunidade. E o Grêmio até começou a acelerar um pouco esse processo, né? Porque os jogadores Mas a mentalidade, mano, também passa, vamos lá, comissão técnica. Ele pode estar pronto, ele pode sair da base, só que quando ele vai integrar o profissional, tem essa dificuldade de dar mais oportunidade. Eu era muito crítico ao Mano em relação a isso, mesmo gostando do trabalho do Mano Menezes, mas é um cara que não dava oportunidade para a base. E aí não tem essa... Vamos comparar Renato com o Mano, para pegar o Kudê tem poucos jogos. O Renato, ele bota, ele não quer saber se é gauchão, se é Grenal, se é Libertadores. Ele bota para jogar, eu acho que é assim que vê. Porque o Cuiabano sempre foi lateral e ele botou no meio, claro. Deu certo. Aí vem a desculpa, não dá, vai queimar o atleta. Tu vai queimar se tu não botar ele para jogar. Lembra da Recopa Sul-Americana 2018, camisa 10 do Grêmio foi o Lima. Do nada o Renato coloca o Lima como camisa 10 do Grêmio na Recopa contra o Independente. Não, e quer ver, tu falou muito bem, assim, o Mano não deu opção, tá? Não deu oportunidade. Quantas vezes nós aqui, nesse microfone, já dissemos, pô, cara, tem que aproveitar o gauchão para dar oportunidade pro Matheus Dias, etc. Daí tu traz o Baralhas, daí tu traz os caras, assim, etc. E aí eu vou lembrar a entrevista de apresentação do Mano ali, que foi muito boa, eu me lembro. Ali ele ganhou o Inter na entrevista dele. Quando ele fala da base, ele diz uma coisa muito inteligente. Ele diz que a maioria dos jogadores, 60, 70% dos jogadores, eles têm a mesma característica, têm as mesmas qualidades, né? São jogadores normais, que daí tu tem que estar bem de cabeça, tu tem que estar bem fisicamente para render. Que esse tipo de jogador é o tipo de jogador que tu tem que trazer da base. Que tu tem que guardar o teu recurso, e aí ele está olhando com um olhar de gestor, não é nem de treinador. E eu acho que isso ele faz muito bem. Tu tem que guardar o teu recurso para trazer um jogador diferente. Só que, desde que ele falou isso, quantos jogadores do Inter tiveram oportunidade ou que tiveram potencial de ter oportunidade? O Matheus Dias. Ah, mas o Matheus Dias não é tão comprometido nos treinos, etc. Mas bota o cara em campo no gauchão. Ou tu vai botar ele na Libertadores, tu vai botar ele na Copa do Brasil, vai botar no Brasileiro. Bota no gauchão. Laboratório para quem cobra. Mas o gauchão não podemos desvalorizar. Quem disse que botar um jovem é desvalorizar? Olha o Atlético Paranaense, há quanto tempo vem nos dando um laço e usa justamente o Campeonato Paranaense como laboratório. Mas o Inter em si, ele tem esse jovem, porque o Estevão era uma promessa que deu, né? Tá, mas qual jogo titular o Estevão participou no gauchão? Não, ano passado ele jogou, né? Mas não rolou. A gente fala da sequência. Tá, mas não é porque é jovem que ele é um bom jogador. Mas, por exemplo, né? Tá, o que falam as fofocas lá? Que o Estevão era um cara que não se comprometia nos treinos. Se um cara que tem 18 anos, que pode mudar a vida dele, não está se comprometendo nos treinos, empresta ele, cara. Não queima o jogador no banco entrando para ser vaiado, para não dar certo, para errar pênalti, etc. Não dá. Lucas Ramos a mesma. O Lucas Ramos treinava muito, era comprometido. Quantas oportunidades o Lucas Ramos teve? Teve várias. Gustavo Maia vem emprestado para cá, fez um golaço contra o Corinthians num 2x2 em 2021. Mas tem outros exemplos. O Luca poderia ser testado muito mais no Campeonato Gaúcho. Sim, concordo. Quem mais? Taolara poderia ganhar mais espaço. Não, entre outros. Se o Inter tá vivo na Libertadores, tem que dar um xizinho na comanda do Lucas lá também, que ele foi um jogador importantíssimo. E aí, quando ele vai bem, o gurito não dá sequência? Tu não dá oportunidade para ele, daí tu vai lá e tu bota os mesmos que não tão bem, sabe? Então, o Inter pecou muito nesse sentido e faltou ousadia pro Mano Menezes, eu concordo. E aí ele se contradiz com o que ele falou lá no começo, que era o projeto que ele queria fazer. Mas paciência, isso aí faz parte. Agora, que o Grêmio tem... Mas acho que isso pode partir da direção da comissão técnica. Sai lá de Alvorada, integra aqui o profissional, e aí quando chega aqui, eu acho que esse é o problema. Não bota para jogar. Bom, o exemplo do Renato, botou o Mila para jogar contra o Atlético Paranaense lá, de titular. O Grêmio foi lá vencer o jogo. Tinha Cuiabá, tinha Cuiabano, tinha outros. Aqui o Inter, não dá para queimar o atleta, não dá para... E aí todos os anos passa o gauchão, vem as contratações, o exemplo... Pagou quanto no Baralhas, lá do Atlético Goianiense? Tu tinha aqui o Matheus Dias. Daqui a pouco tu vasculha, tu tem um Lucaiano, tem um outro cara que pode te render. Mas testa o jovem, né? Porque muitos acabam passando 2-3 jogos aqui, vão parar ou na Europa ou num outro time. Precisa jogar, precisa testar. Eu tenho uma convicção já. Eu acho que começa em janeiro ali, pré-temporada, sobe sempre os 3 melhores da base. Sobe os 3 melhores da base e bota para testar. Em janeiro, para fazer a pré-temporada. Claro. O guri este de 16 anos com 17, vai jogar Taça São Paulo? Não, bota para treinar como profissional, vai. Lógico. Que dá certo, vira um Hendrick aí, vale 200 milhões de euros. Pula etapas. Entendeu? Claro. Bota o guri para treinar com a base. Se der certo, não deu certo, ok. Depois recua, etc. É. Vai sentir o cheiro de éter, vai isso. Acaba o Campeonato Gaúcho. Avaliação. Faz a avaliação e contrata 2 jogadores do Campeonato Gaúcho. O Inter um alemão da vida. Boa. Aí um lateral. Contrata 2. Bota no grupo. Tu vai ter 5 atletas a mais. 5 passagens de ônibus, 2 quartos, etc. Entendeu? Em vez de tu ter um grupo de 35, porque não adianta ter 35 e ter 10 de 30 a mais, entendeu? Não, tu tem que ter lá teus 30 e bota esse 10, e bota esses 5 mais moleque e aposta. Porque se dá certo, bom, o alemão, com trancos e barrancos e tudo, rendeu dinheiro pro Inter. O Inter conseguiu vender o meia-boca do Praxedes por quase 40 milhões de reais. Exatamente. E saiu da onde, Praxedes? Da base do Inter. Então, não, claro. Pois é, agora. Ele tava em litígio com o Fluminense e veio pra gente. É isso aí. Mas aqui, é que ele jogou, o Praxedes tem oportunidade. Mas assim, depois na época do Fernando Carvalho, a base deu muito certo. E depois o método do Fernando Carvalho foi copiado pelo Romildo, que também deu certo. O que eles faziam? Tá? Era simples. Tu tem um time sub-15 e um time sub-17. É tribom teu time. Falta um goleiro, um lateral esquerdo e um segundo atacante. Tu vai contratar o melhor goleiro que tu possa, da idade. Tu vai contratar o melhor lateral esquerdo do Brasil que possa. Vai pagar $1 milhão pelo cara. E tu vai contratar o segundo melhor atacante. Esses 3 caras vão chegar e não vai ter mimimi do grupo. Pô, tá vindo um cara pro meu lugar. Não, tá vindo um cara para nos ajudar a crescer. Entende? Então tu consegue. E aí, se tu for ver, todos os jogadores revelados pelo Grêmio tem esse. O Luan é um jogador que vem de fora. O Arthur vem de fora. O PP vem de fora. O Cebolinha vem de fora. O Pedro Rocha vem de fora. O Wallace vem de fora. São jogadores que vieram e que entenderam a cultura do clube, foram maturados nesse sentido e, ao mesmo tempo, já estão aclimatados. Então, hoje, falta para o Inter essa postura, no meu modo de ver, e falta essa relação, e esse jogador ele tem que estar mais perto do profissional para sonhar com ele. Ele está muito longe da Alvorada. Por isso que o Inter já conseguiu o terreno em Eldorado para fazer. Não. Guaíba, perdão, para fazer. Pô, tu pode pegar fazer um catamarã, fazer ali uma baiazinha ali do próprio Parque Gigante e sair direto, deixa todo mundo ali. Tu vai mandar, já faz o cara. Bom, vá, daí tu já manda, aí tu já. Que ombra, hein? E é o seguinte, quem se afogar é porque não ia dar certo no profissional, né? Quem afundar é porque tá com banha sobrando, aí não joga. 2h46, reta final do nosso duplo em debate prorrogação aqui na Rádio Grenal. Final de semana, então, 9 da noite, o Botafogo recebe o Internacional, fechando, né, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio joga contra o Fluminense aqui na Arena, né, às 16h. Dia dos Pais. É verdade, Dia dos Pais. Nesse jogo do Botafogo e do Inter, a tendência é de força máxima, né, porque o Inter ainda tem. Depois o Fortaleza, reabertura, Fortaleza, né? Fortaleza. Aqui no Beira-Rio. Tem uma semana para trabalhar e tem o Fortaleza com data que ainda vai ser alterada, né, Jeff? O jogo foi marcado para segunda-feira. Será que não pode acontecer como aconteceu em Grêmio e Corinthians, de protelar para esse jogo e jogar lá para frente? Daí o Inter teria. Aí teria mais tempo para se preparar para a altitude, né? Uma semana e meia. E aí a direção deveria, inclusive, consultar a CBF para dizer, pô, decide o mais rápido possível o que tu vai fazer, porque eu tenho um jogo importante na altitude, entendeu? Primeiro, né? Não, mas é 22 ou 23 ou 24, entendeu? Sim. Se para nós é muito mais fácil tu ligar lá pro Noveleto, ligar lá pra CBF e dizer assim, pô, define o que tu vai fazer com o Fortaleza e Inter, porque os dois vão jogar, vai botar pra frente, o que que tu vai fazer, porque dependendo disso eu posso já me programar de uma maneira diferente para enfrentar o Bolívar. Vamos lá, acho que a competição continental é muito mais valiosa do que o Campeonato Brasileiro. Não. E até pra CBF, porque o Fortaleza está na Sul-Americana também. Então define o. E não é fazer bolo, não é ir lá e cobrar dos caras e dizer, meu, me faz um favor aqui, define isso. Faz essa mão porque eu preciso fazer minha logística. Exatamente, é isso, política da boa vizinhança. Que deve estar sendo feita, né? Até eu vou dar uma chamada nos caras ali pra. E até agora, no Grêmio Corinthians não tem data, né? A gente vai pro segundo turno. Será que vão achar uma data FIFA? Contra o Grêmio, né? Eu acho que. Não acha? Porque a fase agora não é das melhores. O Corinthians deu uma melhoradinha e o Grêmio deu uma pioradinha. É verdade. Mas hoje não é barbada pro Grêmio ganhar no Itaquera, é isso que eu quero dizer. Ah, sim, lá, quando era o jogo, o Grêmio era franco favorito. Hoje, nas odds da KTO, provavelmente o Corinthians deve ter. Teria melhor odds do que o Grêmio lá atrás, quando era para ser o jogo. O Corinthians disputa três competições, né? Sim. Vai achar data como? Não tem como. A CBF vai esperar o Corinthians cair de uma e. Infelizmente, o Grêmio deve cair, né? Na Copa do Brasil, não deve avançar contra o Flamengo. E daí, nessa semana de competição continental, caso o Corinthians caia na próxima fase da Sul-Americana, aí encontra-se essa partida. Quando é que é Corinthians e São Paulo? É na outra quarta. Nesse jogo, o Rames e o Lucas Moura também não podem jogar, ou podem? Aí tem que ver o regulamento da Copa do Brasil. Eu acredito que não possam, porque eles foram contratados entre as duas partidas. Talvez na próxima. E daí teria de ser. Mas é uma boa. A inscrição tinha que acontecer antes da primeira semi. Tá. E daí por isso não pode. E não é barbada pro Corinthians, né? Não. Vocês acham barbada pro Corinthians porque fez o resultado? São Paulo perdeu pro Galo também agora, né? Sábado. É. Em casa. Com pênalti cometido pelo Lucas na reestreia. Parabéns, Lucas Moura. Aliás, por falar em pênalti, muita polêmica, né? O pênalti não dado ontem pro Atlético Mineiro, né? Tu como ex-árbitro, já. Que nem andar de bicicleta, né, cara? Não tem essa de ex-árbitro, né? Tu acha que foi? Cara, é um lance muito difícil. É que a bola vem do companheiro, né? Não tem essa história? É que é o movimento natural do braço do zagueiro do Palmeiras. Só que, ao mesmo tempo, o braço está aberto. A regra diz que com o braço aberto é pênalti. E caso a bola passasse ele, tinha o jogador do Atlético então, ali, hoje né? É tudo interpretativo. Não tem a regra diz isso. Não, naquele lance de ontem tem três interpretações. Sim. Interpretações diferentes, porque, vamos lá, braço aberto. A bola ia pro Hulk e é movimento natural. Então é difícil, é diferente daquele pênalti do Inter, que tu viu que houve a carga, houve a falta, houve a infração e não foi marcado. Eu não vi o lance, porque eu tava nessa hora, eu tava vendo Boca e Nacional, né? Aliás, foi muito bem o Daron Conte, né? Jogou com poucas polêmicas, é claro. Tranquilo, né, cara? Mas é um cara tranquilo. Mas ele passa essa tranquilidade, né? Ele sabe administrar o jogo, né? Diferentemente de outros, assim, que meio que ficam nervosos, né? Não. E nesse jogo ontem do Palmeiras... E até porque é o seguinte, né, cara? Pra sair na mão com o Daronco não é meio assim também, né, cara? Ele deu uma diminuída. Não deu, sei né? Se acho que uma orientação da FIFA de pra chegar numa Copa. Ele deu uma diminuída. Tu acha que ele tá fazendo quanto de supino no tesouro? Ah. Agora, nesse jogo de ontem lá do Atlético e do Palmeiras, não sei se vocês acompanharam, mas o árbitro assistente 1 passou mal. Antes de começar a partida. Teve que ser abanado, né? E o quarto árbitro é que assumiu... Virou bandeira. Difícil, hein? Porque o quarto árbitro, ele é árbitro. Sim. Ele não tá acostumado a trabalhar de bandeira. E ontem ele foi para umas oitavas da Libertadores de bandeira. Até o gesto dele já não era muito tranquilo, que ele tava meio desengonçado. E quem levantava a plaquinha era um de terno, né? Era tipo, o delegado. É. Mas é uma carga... Aliás, tem uns que tem mais dificuldade para levantar a placa e botar o número ali e virar aquele troço. É que a tecnologia é muito complicada, né? O Lucas Horn é um. Nossa, é impressionante. Ele se atrapalha todo dia. Ali, tu aperta o número do cara que vai sair e o número do cara que vai entrar. Eu imagino, mas para o pessoal é muito difícil. Esse pessoal da arbitragem aí, agora que o Gesiel não tá no programa, eu posso falar. Mas é normal, a polêmica faz parte, vai prejudicar. Eu um, acho que foi penal. Mas... Ele acha... Olhando do lance, acho que foi pênalti. Poderia ter o pênaltizinho para dar mais graça ali para os pênaltis. Imagina. Até porque não precisava. É um movimento primeira natural. Vez que fica fora, ele tá aqui assim, né? É, ele tá com o braço aberto, cara. Qual foi a alguma dele de botar a mão na bola ali? Ela simplesmente bate no braço. Mas, como... sem querer também é, né? Qual foi aquele lance que deram um pênalti que o cara tá caindo e que ele dá o pênalti agora, recentemente, acho que foi no Campeonato Brasileiro, pode ser? Que ele vai fazer similar ao do Ramiro no fatídico. Que a bola bate primeiro e que ele tá com o braço meio aberto, que ele tá caindo, ele teve. Eu acho que aquele é muito menos pênalti do que esse, por exemplo. Sim, porque lá o cara tá... Porque o cara tá dando um carrinho, como é que ele vai se posicionar com o braço dando carrinho, entendeu? Então aquele pênalti do Ramiro realmente não foi... Aqui no Beira-Rio. Não foi. Mas o Wilton e o VAR acharam que foi. Não. Não deram pênalti. Não foi. De fato, foi. Sim. É. Tu diz o pênalti do... Ramiro no fatídico. Jogo tá, mas aí é que tá... Quantos pênaltis depois eles deram iguais àquele? Pois é. Isso aí sim. Essa é a questão, entendeu? Não é... Pouca gente fala, mas também teve aquele gol do Abel Hernández, se não me engano, que deram falta no Cássio, né? Naquele mesmo jogo. Já no segundo tempo. É isso. Acontece em todos os jogos, em todas as fases. E aí quando acontece uma fase decisiva é que fica marcado. Porque os erros eles acontecem na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E esses três pontos eles te fazem diferença lá na frente. Ah, então, daí os caras dizem, pra quem é que serve o VAR? Se olha esse mesmo assim. Não é, cara. Diminuiu... Está mitigando o risco de erro, não está? Mitigou abruptamente o risco de erro. Acontece, por exemplo, ali no jogo do Inter. Aquilo é pênalti, entendeu? Mas aí, por outro lado, ter chamado. No lance do pênalti do River. Se não tivesse o VAR, o River hoje poderia estar classificado. Um jogador que não foi que... Exatamente. Então, é isso aí. Perfeito, eu não consigo ver o mesmo VAR que trabalhou lá no Grêmio e River, agora é do Inter, então eles vieram para roubada. Eu não consigo ver essa mentalidade. Acho que a Comebol vai se prestar. Vamos lá buscar o cara lá que classificou, que estava no jogo. Vamos operar para ter um argentino na final. Isso se torna meio que papo de arquibancada, de torcedor, porque sempre vai achar, eu estou sempre sendo prejudicado. Só que se tu olhar por outro lado, também o teu time às vezes também é beneficiado por erros de arbitragem. Hoje eu concordo com o time porque eu tô de sangue doce. Senão eu ia estar alucinado, que nem psicopata aqui discordando de ti. Mas o que tanto mais. Que, se o Inter não tivesse a classificação, lógico que iria bater sempre naquele pênalti. Exatamente. Agora, o que me irrita e o que irrita o torcedor e o estadiário é o critério. Quando tu tem um critério e tu vai até o final do critério... Beleza. Tá? E aí é que tá, por exemplo, eu entendo o árbitro não ter dado aquele pênalti contra o River, porque o critério do jogo foi deixar o jogo jogar. Teve faltas parecidas como aquela que ele não deu também pro River. Sim. Sabe? Que deixou o jogo mais dinâmico. E como o Inter precisava ganhar... Foi até favorável para o Inter esse tipo de critério. Eu acho que, às vezes, como tem essa coisa assim de... Não, a supremacia dos brasileiros, às vezes tu consegue estabelecer algum tipo de critério pela característica de um juiz que possa beneficiar um time argentino em relação ao brasileiro, porque a gente está acostumado com um tipo de arbitragem e eles são mais catimbeiros nesse sentido, e eles estudam mais o perfil do árbitro que vai estar na partida. Então, eu acho que eles têm mais essa malandragem nesse sentido. Agora, o que me irrita muito dentro de casa, no Beira-Rio, é quando um juiz começa um tempo, ele tem um critério, e eu sei que às vezes isso é até estratégico, não é porque o cara quer roubar, ao mesmo tempo que ele deixa o jogo... Ele, não, e tu deixa o jogo jogar no primeiro tempo para não dar menos cartões e para não te comprometer. E aí no segundo, quando é o momento mais decisivo, tu começa a parar mais. Mas pro torcedor que está em campo, que é passional... Dependendo do que eu quero andar... Eu quero arrancar a cabeça do juiz, porque... Aqui o futuro é todo dia e a gente faz diferente. Faz juntos, faz diferença. Conteúdo que informa, diverte, emociona, presta serviços e transforma vidas. Muito mais do que o de arbitragem. A gente vai aonde ninguém vai. Eu entendo que o brasileiro para muito, né? Você está ouvindo a Rádio Nova Morada. 84,3 MHz. Rádio Nova Morada. Uma emissora do Grupo Roberto Montoro. São Paulo, Brasil. Seja bem-vindo. Mas a torcida fez o seu papel. Vamos olhar pro outro lado. Pô, o venezuelano lá na Argentina, o Jesus Valenzuela, fez uma baita partida. É, muito exatamente. Bem. Foi muito bem, não teve nenhuma reclamação. Já o jogo aqui no Beira-Rio é o que a gente estava prevendo. Não foi bem, sentiu, né? O jogo, sentiu que houve o erro do pênalti, tu já acaba ficando é igual jogador, se tu errar um pênalti, errar um gol feito, volta pro segundo tempo, diferente, né? Vai muito mais cuidadoso. Enfim, é arbitragem. O Gesiel diz uma coisa muito inteligente, justamente sobre isso. Que canalha, cara. Maior. É. Então, o que acontece com o Grêmio Inter no Gauchão? Então, tu acaba, de certa forma, mesmo de uma maneira subliminar, subconsciente, tu acaba, de certa forma, mais fadado a esse tipo de erro. É. Agora, cabe a gente reclamar, cabe a gente pressionar. E aí é que tá. No momento que a torcida. E não foi só a torcida, mano, porque no intervalo os jogadores do Inter também foram reclamar e pressionar, enfim. Isso faz, é importante, porque se fosse lá na Argentina, o River ia fazer exatamente o mesmo. Até pior. E eu tô dizendo isso desde quando? Ah, desde muito tempo. Que o time que o Inter precisava, que falta esse tipo precisava. De atitude, que falta. Que e não é aquela reclamação do mano chata, aquela reclamação de mesmo não sendo eu vou reclamar. Não, reclama quando tem que ser. Porque o mano é aquele cara, pô, eu sou um fã do mano, acho que até nem. Enfim, não vou entrar no mérito, mas a reclamação do mano é uma reclamação chata, que mesmo não sendo pra ti, tu reclama. Protocolar, não é, isso não é pressão. Isso aí, às vezes, o árbitro vai pegar de ponto. Os árbitros, porra, o Mano Menezes é chato, o Abel Ferreira é insuportável. Felipão é chato. Isso, o árbitro, ele já entra condicionado. Olha lá, pro Felipão, esses caras aí, reclamou, pá, já dá o cartão. Sim, o mesmo condicionamento que em certa parte da carreira do Neymar ele teve, né? É, com o histórico, né? Porque o Neymar, qualquer coisa, caía no chão, simulava, né? Então, isso acaba perdendo a credibilidade ou da reclamação ou da falta. E eu já vi algumas pessoas até me criticando, dizendo assim, tu não pode dizer que o Inter precisa de um jogador... Cara, quantos gremistas vão no meu show? Quantas camisas do Grêmio eu já assinei na minha vida? Dos caras chegarem até pra me provocar no camarim. Aí, mano, assina uma camisa do Grêmio. Eu, claro que assino, maior prazer, que isso. Então, é óbvio que eu sou um colorado apaixonado, que eu xingo, que me dá raiva, que eu torço sempre contra o Grêmio, mas não significa que por isso a gente não pode ter uma relação mais do bem, uma relação mais saudável, mais positiva, assim, e falar de futebol, assim, e não só pensar no clima e no ambiente que a gente vai gerar dentro ou fora. Eu acho que essa um pouco dessa franqueza, ela é muito saudável para o futebol e para a nossa imprensa, assim. Vai, Bruno. Isso é? Uma questão, Jean, que foi divulgada agora pela Agência de Prevenção da Violência no Esporte da Argentina. Não é contra mim, dizendo que eu tô querendo jogador bandido. Uma nota de repúdio aí. Né? Os torcedores estrangeiros que queimarem notas de dinheiro nos estádios da Argentina serão identificados, presos e serão julgados pela justiça da Argentina. Só vamos rasgar agora, então. Porque isso tem sido uma resposta ao racismo dos argentinos nos estádios, né, Gê? Isso aconteceu no jogo do Inter contra o River, aconteceu agora em Corinthians e Newell's Old Boys, também em Fluminense volta, e Argentinos, né? Júniors. Os torcedores do Corinthians se encontraram no River, Uruguaiana. Né? E os torcedores argentinos cometendo atos de racismo contra os torcedores brasileiros, a forma dos brasileiros de responder foi queimando as notas de pesos. Que é uma moeda que está extremamente desvalorizada, então as notas foram queimadas e agora essa agência nacional anuncia que, caso sejam identificados... 10 pesos é 10 centavos, né? Então, caso sejam identificados, serão presos e julgados, condenados. Agora, convenhamos a punição da Conmebol para o River, por favor, lá. Né? O mano teve lá... Mas nem um pouco cabia do 2 mil torcedores naquele espaço que colocaram uma faixinha ali menor do que o nosso vidro aqui, né? Não, e teve assim, por exemplo, fora de campo, eu vi mais demonstração de racismo do que dentro de campo. Tá? Cultura lamentável. Tá indo, né? Assim, aquela coisa de imitar macaco, etc. Lamentável. Mas. Valeu, gente, ficamos por aqui, 3 horas, 13 minutos. Vai. Instagram da Rádio Grenal, @rdgrenal, tem um vídeo onde eu estou procurando o Tiquinho. Opa! Estou procurando o Tiquinho, o Clerton disse que vai me mostrar ali no vídeo. E outra coisa, Carlinhos Bala, novo kicker. Vai jogar futebol americano. Qual vai ser a função do... Tipo, vai ser aquele cara que chuta a bola. É só isso. Ele entra para chutar a bola. Porque assim, tu faz um touchdown... Que é 6 pontos, daí tu tem direito a dar mais um chute. Mas ele correndo, velho. E se tu não vai conseguir, se tu acha que tu não, e aí vale um ponto depois que tu faz o touchdown. E se tu acha que tu não vai conseguir fazer o touchdown, tu tá na tua última tentativa de alcançar as 10 jardas que tu é obrigado, e tu tá perto lá do, eu não sei como é que chama o gol deles lá da trave, tu pode chamar o kicker e se ele faz esse gol é 3 pontos. É futebol americano. Então ele é bem legal, eu gosto dele. Eu acho mais legal do que beisebol, futebol americano. Ah, beisebol é chato. Demora tanto também. Não, é difícil ser mais legal que beisebol. Dos esportes americanos, até porque eu joguei basquete, é o que eu mais gosto. Mas futebol americano tem essa compreensão lógica das jardas, de espaço territorial, assim. E é bem legal. E é um baita espetáculo, né, cara? É um evento à parte, né? Valeu, gente. Ficamos por aqui. Na sequência tem o Clériton Vargas e o Contra-Ataque aqui na Rádio Grenal. Nesse sábado, mega dia dos pais na Kaizen Car Center. Venha conferir condições imperdíveis e seminovos multimarcas, como valorização do seu usado, 1 ano de garantia e bônus de R$600 em acessórios. Comemore com a sua família essa data tão especial aqui na Edu Chaves 330 em Porto Alegre. Acesse nosso site kaizencarcenter.com.br. No trânsito, escolha a vida. Grenal. Uso de medicamentos de forma incorreta para falta de ereção, ejaculação precoce ou falta de desejo sexual pode acarretar o agravamento da doença, uma vez que sua utilização inadequada pode esconder determinados sintomas. Doença deve ser tratada por médicos. Preserve sua saúde. Procure a clínica Master Medical, a número 1 em medicina sexual masculina. Master Medical Group. Ligue agora, 3218-2570. 3218-2570. Médico responsável, Dr. Maurício Silveira, CRM 19203. A emoção que só tem na Grenal. Você sabia que só precisa de 1 minuto para financiar suas compras em até 48 meses? E sabia que leva o mesmo tempo para ter dinheiro na conta, fazendo um empréstimo direto pelo seu celular em até 36 meses? É com o crédito 1 Minuto Banrisul. Duas possibilidades, um serviço, 1 minuto. Faça uma simulação no app Banrisul e aproveite. Rádio Grenal. Se você está com as parcelas do financiamento do seu veículo atrasadas, não se preocupe. Nós vamos te ajudar a reduzir os juros abusivos. Quer saber como? É só ligar ou mandar um WhatsApp para 4141-3838. Vou repetir, 4141-3838. Rádio Grenal. Rádio Grenal. Rádio Grenal. Vai pintar? Na hora de comprar tintas, procure a loja de sua confiança e escolha as tintas da Eucatex, uma tinta de qualidade que proporciona ótimo rendimento e excelente acabamento. Tinta é Eucatex, um oferecimento da Progresso Distribuidora, exclusiva das tintas Eucatex para todo o Rio Grande do Sul. Tradição em distribuição de tintas e ferragens. A gente gosta de futebol. Rádio Grenal. Calvície tem tratamento. Invista em você e na sua autoestima. O transplante capilar Fouet é uma técnica não invasiva indicada para tratar a calvície através da reimplantação dos fios de cabelo. Os resultados são naturais e duradouros, livre de cicatrizes. Entre em contato para saber mais. Calvície tem tratamento. Clínica Doutora Giana Zaffari Frei. 3013-9010. 3013-9010. Grenal! Atenção, Guaíba! Quero o que há de melhor na sua garagem? Bolinha Car Multimarcas, preços e condições imperdíveis. Entrada com seu FGTS, seu usado na troca e também no cartão. Nestor de Mojardim 470, 99538-9298. 99538-9298. Instagram Bolinha Car Oficial. Grenal! Apaixonada por futebol. Vem para a Rede Grande Sul de Supermercados e aproveite as ofertas especiais que preparamos. Confira. Achocolatado Nescau, 550 gramas por R$ 11,99 cada. Massa com ovos Orquídea, 500 gramas por R$ 3,99 cada. Estas e muitas outras ofertas estão no Super Cruzeiro de Porto Alegre e em todas as lojas da Rede Grande Sul. Rede Grande Sul. Comprar aqui já virou tradição. Medalha Grenal. Para tudo. Você possui financiamento de veículo? As parcelas estão atrasadas? Pare de pagar juros abusivos. Tome coragem e revise o seu contrato. Ligue ou mande o WhatsApp para 4141-3636. Anotou? 4141-3636. Peraí, daqui a pouco a gente fala mais sobre futebol na Grenal. HS Consórcios, é o futuro ao seu alcance. Pra comprar o seu carro, sua casa é sua chance. Metade da parcela até a contemplação. Tranquilidade, atendimento de primeira mão. Ligue 0800-644-9007. HS Consórcios. Ligue 0800-644-9007. Na internet também é fácil de encontrar. hsconsórcios.com.br. Rádio Grenal. Agafarma Pereira Neto, toda terça tem o Dia do Genérico, uma seleção de medicamentos com preços imbatíveis. Não perca! Rua Pereira Neto 830 ou ligue 3247-7800. WhatsApp 99317-0099. Grenal! Faza Autopeças, a mais completa. Peças para vans, picapes e caminhões, bombas diesel para tratores. As melhores marcas estão na Faza. MWM, Delphi e Mali. Faza Autopeças, na Sertório 4021, Porto Alegre. 3373-2600. Anotou? 3373-2600. De Porto Alegre. Ah, Rio Grande do Sul. A rádio que é apaixonada por futebol. Grenal! Sou Rádio Grenal, tá na boa, tá na Rádio Grenal, a rádio sem igual. Quem está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debate sobre Grêmio Internacional, é Clériton Vargas. Rádio Grenal, Rádio Grenal, contra-ataque. 6:11. Boa tarde pra vocês. Chegamos com o contra-ataque aqui na Grenal. 95.9 do seu rádio, radiogrenal.com.br, aplicativos, Oi TV no canal 974 e o 300 da Claro Net TV. Além da nossa live no YouTube, youtube.com/radiogrenal. Chegamos a tarde toda, até às 6 da tarde, com o contra-ataque. E você participa, manda sua mensagem, 519-9919-4808. Nas redes sociais, o arroba é o RDGrenal. No chat do YouTube, aqui no canto da direita. E aqui, ó, nesse cantinho aqui mesmo, ó. Nesse cantinho aqui, ó, ó. Tô olhando pra ele, ó. Tá aparecendo na live ou não? Não, hein? Não. Não. Você coloca a sua mensagem no chat, tá certo? Chegamos com a KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. KTO.com, Pão e Gula, maior e melhor é Pão e Gula. Álamo Proteção Veicular, proteja seu veículo contra roubo, furto e colisão. 4000-1939. E Suzuki Sam Motors. A tarde toda com o Jean Soares, com Bruno Abchecker, com Felipe Machado, com Roberto Pato Moura, com Edu Atriotti, com Marcinho Black, com Gesiel Elias, com Lucas Nongaray. Nunca teve tanta gente aí. Um dia tem tanto. Aí amanhã. Outros. Amanhã, Clériton Vargas e Jean Soares. Exatamente. Quebrou na bicheca de viagem. Ó, tem um ângulo teu de pé agora. Sim, melhorei aqui. Tudo bem com vocês? Meu Deus. Tudo certo. 3 e 13. Carisma, né? Só os seis na tarde. Câmera.